Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam bem-vindos ao nosso espaço do debate à sexta-feira. Gostaria de agradecer a presença de todos por aceitarem o nosso convite e gostaria de destacar a presença do nosso líder, nosso diretor, engenheiro Alan Kane. Muito obrigado. Também o nosso gestor do programa de governação urbana, João Domingos. Obrigado pela presença e a todos. Sejam bem-vindos. E gostaria de apresentar o nosso preleitor. Ele é o Dr. Esteves Carlos Hilário, licenciado em Direito e mestrado em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Políticas Públicas em Gestão do Espaço Territorial Urbano, em Direito das Relações de Consumo, doutorado em Direito pela Universidade Nova Lisboa, doutorado em Filosofia das Ciências Jurídicas, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Angola, foi decano da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Angola entre 2011 e 2014. É advogado, sócio da EE Advogados em Luanda e consultor internacional em Direito Público. Dr. Hilário hoje irá falar-nos, levar-nos a refletirmos à volta da responsabilidade social, participação e cidadania. Gostaria de pedir a vossa atenção e para entrarmos diretamente ao nosso tema, gostaria de fazer uma breve introdução do nosso espaço. O espaço de debate à sexta-feira serve para partilhar conhecimento, troca de experiências profissionais e académicos, disseminação de informação com a finalidade de promover a cidadania, o desenvolvimento social sustentável em todos os níveis. Doutor, por favor, gostaria de pedir a... Tenho que ter isso à mão. Sim. Ok. Vou manter aqui na Apanha a partir daqui. Pronto. Bom, muito obrigado a todos, primeiro a DW pelo convite e a todos pela presença. Na verdade, não é propriamente uma palestra, não é mais uma conversa entre amigos. Porque normalmente quando nós falamos nós que vivemos da academia, quando falamos em palestra, são aquelas coisas muito pomposas, com textos escritos, longos, cheios de citações de autores, enfim, que são muito mais cansativas do que propriamente prazerosas, não é? E depois tem o inconveniente de que normalmente são feitas em jurisdiquês, não é? Como eu costumo dizer, jurisdiquês é a língua que só os juristas falam, e normalmente nem eles mesmos entendem, não é? Pronto, mas insistem em falar, é bonito, a cada numa frase 10 palavras, põe umas 8 em latim, não é? Que nem eu mesmo sei do que estou a dizer, as pessoas acham aquilo muito engraçado e pronto. E passa a imagem de que sou um erudito, que conheço muito direito, enfim. É as vaidades típicas da nossa profissão. Bom, obviamente tenho que me desculpar pelo atraso, atrasei excessivamente, normalmente. É assim, normalmente eu sou atrasado, mas hoje exagerei. E porque nós somos vizinhos, o nosso escritório é aqui mesmo, no lado de trás. Então eu tinha a obrigação de estar aqui mais cedo. Mas como hoje fui trabalhar desde manhã em Talatona, e achei que vindo pela estrada do Rocha Pinto podia ser mais fácil, mas encontrei um engarrafamento terrível e fiz meia volta pela estrada Samba, fiz qualquer coisa como 11 minutos. É impressionante. Pronto, mas cá estamos. E obviamente o que eu lhes tenho para dizer, não é muito, não lhes vou roubar também muito tempo. É um problema que realmente tem já suscitado para mim alguma reflexão. Eu tenho dedicado, até o ano passado, estava a dedicar algum tempo ao estudo das questões do poder local. Porque gosto, sempre gostei, sempre achei que a cidadania é exercida no município, é exercida ali na base, e que, infelizmente, não é assim que a maioria, e aqui entenda-se até a maioria parlamentar, pensa, não é? A ideia de que se nós tivéssemos, por exemplo, um poder local, com autarquias bem estruturadas, desafogaria a supraestrutura, não é? E também retiraria muita pressão política sobre a supraestrutura. É verdade que os muitos problemas que nós hoje reclamamos do executivo, por exemplo, quando um buraco na estrada, agora vindo para cá vi que escorre água aqui pela Comandante Velvicha, a rua toda alagada, e as pessoas ao passarem aí de certeza nos carros pensam, mas o executivo mesmo não trabalha. Ora, se nós tivéssemos autarquias, o executivo nem seria chamado aí, não é? A citação seria para o autarca que não está a trabalhar. Pronto, também ajudaria o próprio executivo a não ser muito pressionado passo a redundância, pelas pressões sociais. Mas, de uns tempos para cá, em 2000, se a memória não me traiçou, em 2013 exatamente, em 2013, escrevi um pequeno livro sobre o poder local, sobre que se chama, que eu também tenho péssima memória, A Institucionalização das Autarquias em Angola, a Análise dos Pressupostos Constitucionais, em que analisava nesse livro como é que a Constituição prevê as autarquias. Porque é que eu resolvi pensar um pouco nisso? Porque há rumores, há vozes em Angola que entendem que para que façamos esse passo, que para mim é um passo gigante, sair do sistema concentrado para um sistema descentralizado, ou descentralizado para o descentralizado, para as autarquias, era preciso uma revisão constitucional que só podia ser feita em 2015. E eu nesse livro estive então a tentar provar que não era necessária uma revisão constitucional, que o texto constitucional vigente, ele se basta por si para a institucionalização das autarquias. Quando o meu amigo Lucas me pediu que falasse um pouco das autarquias aqui convosco, eu pedi que não quero mais falar sobre o assunto, e por razões pessoais, enfim, que não vêm aqui ao caso. Mas eu tenho dedicado o meu estudo todo a nível do direito, desde o mestrado, enfim, tenho dedicado-me a estudar os direitos fundamentais. Já estudei a eficácia durante algum tempo, a eficácia vertical dos direitos fundamentais, a relação do cidadão com o Estado no âmbito dos direitos fundamentais. Agora dedico-me mais ao estudo da eficácia horizontal, a aplicação dos direitos fundamentais na relação entre os particulares. E hoje desafiei-me, não é? Porque normalmente quando o indivíduo é estudioso e defensor dos direitos fundamentais, como eu me considero, tem uma tendência de não olhar para os deveres, olhar mais para os direitos do que para os deveres. Mas é óbvio que não se constrói uma sociedade só com direitos, não é? Preciso também exaltarmos de alguma maneira os deveres. Temos deveres, até porque se não tivéssemos seria muito complicado. E eu hoje queria falar-vos um pouco dessa questão, para falar da responsabilidade social que cada um de nós tem na participação na polis, não é? Obviamente que depois entrando aqui para a questão do poder local, que não me vai escapar mesmo, não tenho como, embora não quisesse fazê-lo, e também, sobretudo, falar do dever. E, obviamente, que o principal dever que me chama a atenção, não é? É o dever de contribuir, que é o dever que está na nossa Constituição, previsto no artigo 88, que, se me permitirem, vou aqui ler rapidamente, não é? 88, aliás, com a epígrafe mesmo, dever de contribuição. Todos têm o dever de contribuir para as despesas públicas e da sociedade, em função da sua capacidade econômica e dos benefícios que ofiram, através de impostos e taxas, com base num sistema tributário justo e nos termos da lei. Portanto, o próprio Constituinte estabelece aqui uma ideia de que, para as despesas públicas, é preciso que haja contribuição do cidadão. Eu diria assim, se nós estivéssemos na Noruega, ou na Islândia, na Suécia, esse artigo seria desnecessário, não é? Porque todo mundo nasce e já sabe que deve contribuir para as despesas do Estado. Não é o caso. Aqui em Angola, esse é um artigo que faz todo sentido estar ali na Constituição, porque as pessoas não sabem que têm uma obrigação de contribuir. E mesmo os que contribuem, não sabem que estão a contribuir. E isso é que é mais grave ainda. Não é? Portanto, nós vivemos durante logo o pós-independência, fazer aqui um recuo histórico que é importante. Logo após a independência nacional, o MPLAC, o partido que assumiu o poder, estabeleceu a ideia do poder popular e baniu toda ou seja, monopólio do Estado sobre os bens de produção, e que é típico do marxismo-leninismo, não é? Não estaríamos também a fazer nenhuma inconfidência, e que estabeleceu então que tudo era do povo. E as pessoas que são os mais graúdos lembrar-se-ão que as pessoas saíam do Marçal, do bairro Operário, e vinham ocupar as casas aqui no centro da cidade, onde os colonos tinham saído, e alguns até nem tinham saído, estavam mesmo lá, não é? E eu me lembro, quando eu era pequeno, a casa em que eu vivia, porque os meus pais tinham sido desalojados da casa em que viviam, que era a sua propriedade desde o tempo colonial, porque a casa tinha sido confiscada pelo Partido Estado, não é? E foram postos numa casa, que é uma história que até é pitoresca. O indivíduo era proprietário de um imóvel, foi confiscado o imóvel e o Estado atribuiu-lhe, por via da junta, naquele tempo não era a junta, era a Secretaria da Habitação, atribuiu-lhe um imóvel onde ele devia agora passar a ser inquilino, né? Pagar uma renda ao Estado, quando o Estado lhe tinha confiscado a casa. Né? E me lembro, como se fosse hoje, quando eu nasci, isso já tinha acontecido, mas havia uma inscrição na parede, no quintal, uma inscrição que dizia assim: ocupado pelo pioneiro do povo, não, pelo pioneiro popular, alguma coisa assim. A ideia de que tudo é do Estado, tudo, quer dizer, sendo o Estado nós, tudo é do povo. Aliás, até nem era a ideia de que tudo é do Estado, tudo é do povo. Ou seja, todos nós nos sentíamos proprietários de tudo. Obviamente, quando eu sou proprietário, eu disponho do bem, não é? Eu é que sei o que é que faço com o meu bem. Aqui não sei, obviamente, que alguém já deve ter lido, que eu acho que é um... costumo recomendar aos meus alunos, que é um livro que passou despercebido na altura, a censura. Que é um livro do... Aliás, não só passou despercebido, como o próprio partido promoveu o livro. Que é um livro que se chama Quem Me Dera Ser Onda, do Manuel Rui. Acho que é assim, eu costumo dizer que é se calhar o maior clássico, para mim, não é? Se calhar o maior clássico da literatura angolana. Eu li quando tinha 7 anos. E uma coisa que me chamou a atenção, li, e agora estou a reler, não é? Porque eu tenho inclusive a versão, na versão original, a primeira edição de 1977. E por isso é que eu me lembrei que tinha 7 anos, porque o meu pai, quando ofereceu-me, fez uma dedicatória, e contando do ano em que eu nasci, tinha 7 anos. E eu estou a ler agora para o meu filho, que ainda não sabe ler, então eu tenho que fazer esse papel, ler para ele essa história. Basicamente, para quem não leu, é o seguinte: é uma família que saiu do Mosseque para um prédio, por força da independência, não é? Ocuparam um apartamento. E neste apartamento eles trouxeram do Mosseque tudo o que tinham, inclusive um porco, não é? E a história do livro toda desenrola-se na relação dos dois filhos do casal com o porco, não é? Que se chamava Carnaval da Vitória, não é? É uma história bem pitoresca que eu recomendo a todo mundo. É um livro muito engraçado. Mas o Manuel Rui fazia já na altura uma sátira do que ao modelo George Orwell na Revolução dos Porcos, já estava a fazer uma sátira ali do que o regime estava, ou melhor, onde é que estava a conduzir o país, não é? A degradação dos valores morais urbanos, não é? Os valores da urbanidade, da contribuição, da preservação do património, nem diria do património público, do património coletivo, não é? Portanto, no livro conta-se histórias de quer dizer, conta a história no livro de conflitos entre vizinhos pela utilização do elevador, mas afinal o porco pode ou não entrar no elevador, mas afinal o porco pode estar no sétimo andar ou não pode, e depois o coordenador, a reunião do partido, enfim, tudo ali misturado para discutir se o porco podia ou não podia estar no prédio, não é? E é uma história muito engraçada, mas revela, não é? E eu quando li isso, e até outro dia escrevi um texto, uma crónica, escrevia crónicas para uma rádio, e escrevi uma crónica sobre isso, que quando eu estava entusiasmado, porque eu li a primeira versão, mas depois, uns anos depois, a União dos Escritores de Angola, eu acho que era assim que se chamava, não, tinha uma editora que se chamava ENALD, Instituto Nacional do Livro e do Disco, fez uma edição do Quem Me Dera Ser Onda, ilustrada, em quadrinho, não é? E pronto, eu que já era fã dos quadrinhos, já me deleitava com os quadrinhos da Disney, que eram proibidos aqui, mas como meu pai era professor em Paris, então trazia-nos em francês, não é? Os quadrinhos da Disney, que às vezes eu digo isso aos meus alunos e as pessoas não acreditam, não era proibido ler Mickey Mouse aqui, não é? E depois apareceu um quadrinho ali chamado Manquico, que era do Sérgio Pissarro, não é? Que, pronto, e depois disso veio também a ideia então de fazerem um quadrinho do Quem Me Dera Ser Onda. E pronto, ali eu já tinha uma noção do livro, no quadrinho melhorou consideravelmente a minha percepção. E um dia eu fui ter com o meu pai que estava a conversar com um amigo, mas muito entusiasmado para contar a história do Carnaval da Vitória. E o meu pai, que não queria que eu continuasse aquela, interromper a conversa, e disse-me assim: filho, isso são choque de valores. E eu também não entendi nada, mas pronto, percebi que era para ir brincar, e fui brincar e esqueci a história. Entretanto, muito tempo depois, hoje tenho plena noção do que ele queria dizer, não é? Com choque de valores. A ideia de que os valores do comunismo marxista leninista estavam a chocar com os valores aspas ocidentais, não é? do colonialismo. Portanto, se no tempo colonial era proibido ter um porco no edifício, aliás, nós assim hoje, a pararmos aqui e pensar, para quem vem do Ocidente, dizer que alguém vive com um porco num apartamento, uma coisa absurda, não é? Mas no tempo colonial, isso era proibido por lei. Inclusive o capataz andava de casa em casa para ver quem tinha animais de domésticos, não é? E como os animais domésticos viviam, para evitar doenças, enfim. Ora, quando vem o comunismo, cortou-se isso, não é? Os capatazes deixaram de existir, aqueles que eram os controlados passaram a controlar, aqui com o agravante de que eles agora eram os donos. Se eu sou o dono, eu posso dispor da coisa como eu quiser. Isso estou aqui a dizer, reflete um pouco. Eu tenho a minha mãe, que infelizmente já não tenho pai, mas a minha mãe vive num condomínio ali para o sul da cidade, não é? E no condomínio vive um engenheiro, que é muito famoso, que eu não posso citar o nome porque é uma pessoa pública. E esse senhor tem no condomínio, no quintal dele mesmo, uma série de cabritos. Eu soube de fonte fidedigna que esse senhor tem uma quinta na Funda. Aí eu parei e perguntei assim: mas espera aí, se ele tem uma quinta na Funda, por que ele não cria os cabritos na quinta? Não é? Mas aí o meu irmão mais velho diz assim: é verdade, como o pai dizia, as pessoas podem sair do mato, mas o mato não sai delas, não é? Portanto, quero viver com os cabritos, sinto-me bem ao lado deles, não é? Como eu sempre vivi ali e venho viver aqui. Só que agora, com o sentimento de impunidade, não é? Portanto, eu posso, não é? Eu mando e ninguém me pode pedir para tirar daqui os meus cabritos. Pronto. Estabeleceu-se aqui, então, a ideia da catástrofe social, não é? O indivíduo que não sei se eu diria imoral ou amoral, mas se calhar os dois adjetivos servem aqui, e é impune. Ou seja, ele pode tudo, porque não conhece limites intrínsecos, mas depois os extrínsecos também não existem, porque ele manda. Eu é que mando aqui. E pronto. Isso tem feito com que nós olhemos assim para a nossa sociedade do jeito como nós a organizamos, não é? Porque isso, quando começou-se a falar muito do resgate dos valores morais e cívicos, não é? Que já se fez slogan, mas já se desistiu porque agora mudamos o slogan, não é? Eu tenho li um professor americano da Universidade de Nova York, que eu costumo dizer que é um dos meus maiores inimigos, sem o ter conhecido, que é o professor John Patrick Dobell. Ele escreveu um livro que se chama A Corrupção do Estado. Só que ele foi tão mau, por isso é que eu não gosto dele. Porque ele deixou em testamento que o livro não devia ser nem traduzido, nem reeditado. Então, assim, quem quiser ler A Corrupção do Estado tem que encontrar um original. E esse foi escrito em 1979. Não é? Por isso, assim, é um livro tão importante para entender os problemas do Estado atual e do nosso Estado específico. Mas pena que pouca gente tem acesso a ele, porque o infeliz morreu e deixou a obrigação de não traduzir. Por isso é que eu costumo considerar que é um dos meus maiores inimigos. Mas ele diz que, nesse livro, que a criação, um Estado falido cria slogans e cria reformas atrás de reformas, não é? Para dar a impressão ao cidadão de que estão a fazer alguma coisa. Então é reforma de não sei o que, reforma de não sei o que, reforma. Mas todas elas têm um fito único: é deformar o que já está deformado, não é? Porque o Estado é falido. Não é? Eu estive a ler ontem o Dr. João Melo, que escreveu um artigo que eu não me lembro, alguém mandou-me no WhatsApp, mas não sei de que revista que é, em que ele diz: o Estado não está falido, está parado. Que no fundo dá no mesmo, não é? Porque o Estado não pode parar. Não é? Mas ele fala dessa falência do Estado, que criam-se reformas e criam-se slogans. Então, durante algum tempo, o slogan era a revitalização dos valores morais, e até nem é revitalização, é resgate, não é? Resgate dos valores morais e cívicos. Durante um tempo nós acreditamos, os mais distraídos, graças a Deus eu não estou nesse grupo, acreditaram que realmente era a panaceia, daqui a dias íamos ter um país muito bom, não é? Íamos passar de terceiro mundo para primeiro mundo, bastava um decreto que resgatava os valores morais, não é? Agora mudamos um pouco, o novo slogan é diversificação da economia, não é? Também há gente que está a acreditar que quando os chineses depositarem 25 mil milhões de dólares em yuans, não é? Então pronto, vai ser um clique e a diversificação da economia vai acontecer, e isso aqui vai ser já um semi-paraíso, não é? E pronto. Mas é típico de um Estado falido criar slogans e reformas e mais reformas. Bom, mas reflete um pouco, e aqui para a nossa conversa, a ideia de que cada um de nós não é responsável pelo Estado, porque nós delegamos essa responsabilidade ao outro, a nossa responsabilidade social. Não sou eu. Eu estou a esperar que o Executivo faça. O Executivo, esse então, já se destituiu da responsabilidade há muito tempo, não é? E, portanto, entramos nesse marasmo em que vivemos. Eu não pago a luz, não pago a água. Se a Edel cortar, eu puxo do vizinho, não é? Faço um gato. Não pago a água, porque afinal a água é de todos, é um bem do povo, a luz também. Taxa de circulação também eu não pago, não é? Porque afinal de contas a estrada é de todos nós, é do povo, não é? E se eu sou o dono, por que é que eu tenho que pagar? Imposto, muito menos, só aqueles que são retidos na fonte, para quem tem trabalho formal, que é, logicamente, uma grande minoria, não é? Porque a maioria das pessoas ou é desempregada ou trabalha informalmente, não é? E, portanto, se eu não contribuo, também me eximo do direito de cobrar, de fiscalizar, não é? Portanto, eu não dei nada, por que eu tenho que fiscalizar? Ou seja, tudo o que o Estado me der, eu olho como um favor. não é? Portanto, o Estado me está a fazer o favor de pôr um hospital, o Estado me está a fazer o favor de pôr uma estrada, e eu depois tenho que aplaudir o esforço do Executivo, porque afinal o Executivo está a fazer-me um favor. Que na verdade é mesmo um favor, não é? Porque se eu não contribuo, obviamente que não tenho de esperar, não é? Portanto, vamos lá imaginar, eu não paguei nenhum imposto. Ora, se eu não paguei imposto e o Estado deve viver do imposto, então, de onde é que o Estado há de tirar o dinheiro para construir a estrada? Bah, o Estado vai pedir à China. Então, a China nos faz um favor, e o Estado faz um favor ao Estado, e o Estado, por sua vez, também faz um favor a mim, cidadão, não é? Porque eu não contribuí. Mas a Constituição depois estabelece ali um conjunto de mecanismos que são completamente desconhecidos, não é? De fiscalização da atividade do Estado, que eu costumo dizer, há tempo estive ali a fazer uma comunicação sobre os direitos fundamentais. Eu digo assim, provavelmente em África nós temos a Constituição mais evoluída do ponto de vista de direitos fundamentais. Há poucos textos constitucionais em África e que está no mundo que consagram um conjunto de direitos fundamentais como nós consagramos. Recentemente estive a discutir isso com a professora Helena Pereira de Melo, que é uma professora lá da Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, e que ela ficou muito admirada quando eu fiz a apresentação de um painel sobre o direito à não discriminação em razão de deficiência. E ela disse assim, eu realmente não me lembro ter visto um texto de uma Constituição no mundo em que colocava a deficiência física ou mental como razão de não discriminação. Eu disse, está a ver, afinal nós temos, na verdade, uma Constituição muito, muito bonita, não é? Bom, mas também é verdade que do texto constitucional à praxis constitucional, à prática, não é? Pode-se estabelecer um verdadeiro abismo, não é? E é na verdade o nosso caso, não é? Nós temos visto, e as pessoas citam muito a questão do artigo 47 da Constituição, não é? Que é o artigo mais conhecido, mais famoso da nossa Constituição, que trata da questão do direito de reunião e de manifestação, não é? Que é o mais conhecido e mais violado, não é? Eu até nem diria que seja violado. Porque para violar o artigo 47 pressupõe que o indivíduo tivesse que fazer uma manifestação, não é? E ser proibido de fazer a manifestação no ato, não é? No nosso caso, as manifestações são feitas quando elas passam são proibidas quando elas passam pela cabeça do indivíduo. Ele só pensou em casa, no sábado vou fazer uma manifestação, pensou na segunda, na sexta-feira a polícia já veio buscá-lo, não é? E portanto nem chegou à violação do direito, não é? Portanto o direito aqui nem é o direito de reunião, é o direito de livre pensamento, não é? Portanto o indivíduo que só pensou, não é? Efetivamente, bom, e pensar, não sei se eles estão a pensar alto para alguém ouvir, ou se alguém está a ler os pensamentos, né? Também me lembra um pouco George Orwell no 1984, né? Que é um livro também que devia ser de leitura obrigatória em tempos de Big Brother, não é? Podíamos ler também George Orwell, que tinha, George Orwell falava do Ministério do Pensamento, não é? Do indivíduo que era o ministro que controlava os pensamentos do povo, não é? O indivíduo só pensou, o Estado já age, não é? Por pensar. E, portanto, nem sei se podemos dizer que tenha havido violação do direito de reunião e de manifestação, porque isso pressuporia que houvesse reunião e manifestação, não é? Portanto, nem chega a haver, então, exclui-se. Mas há um conjunto de disposições normativas na Constituição, como, por exemplo, aquela que está prevista no artigo 74, se a memória não me atrasou, que eu sou péssimo de artigos. Aí as pessoas dizem assim, mas que tipo de professor é você que não tem Constituição em texto e que também não se lembra dos artigos? Pronto, eu sou um tipo muito esquisito. Mas pronto, vamos lá. É o artigo 74, não é, que eu vou ler aqui. Direito de ação, da ação popular. Não é? Qualquer cidadão, individualmente ou através de associações de interesse específico, tem direito à ação judicial nos casos e termos estabelecidos por lei que visem anular atos lesivos à saúde pública, ao património público, histórico e cultural, ao meio ambiente, à qualidade de vida, à defesa do consumidor e à legalidade dos atos da administração e dos demais interesses coletivos. Olha que beleza do artigo, né? É assim, 74. Nós fomos buscar essa disposição da Constituição Brasileira, só que nós melhoramos, assim, 300 anos-luz à frente do Brasil. Não é? Agora, que os brasileiros também foram buscar da Constituição Americana. Não é? Os brasileiros foram buscar da Americana, melhoraram, e nós demos, assim, 300 anos-luz à frente do Brasil, do ponto de vista de melhoria do texto. Não é? Ou seja, tudo o que nós imaginemos de má gestão do erário público cabe aqui. Não é? Então, eu estou insatisfeito. E aqui, por que eu parei para pensar nisso? Ontem estava a escrever para publicar na minha página do Facebook, mas depois acabei por não fazê-lo. É, que nem sei porquê também. Que é a questão da calçada. Essa calçada portuguesa que se põe aqui por todo lado, aquilo é extremamente caro. E não se adapta ao nosso clima. Não é? Porque ela precisa de um clima muito úmido. Muito úmido não, muito que chove constantemente e que há orvalho, frio, para o cimento manter coeso e não, as pedras não se separarem. Em Lisboa, ok, 5 estrelas. Em Luanda, já não dá. Então, e por que me chamou a atenção? A subir aqui o Cruzeiro, o bairro do Cruzeiro está a sofrer obras de reabilitação. E eu achei aquilo tão bonito, porquê? Porque estão a fazer uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, que é pôr cimento e nivelar. Simples. É barato, é eficiente, não é? E coaduna com... Põe uma plaquita de betão ali, põe um cimento, tira a poeira, põe as pessoas a calçar, a andar em lugar limpo e não custa, passo a redundância, o custo da calçada portuguesa. E a calçada portuguesa é extremamente cara. Podíamos pegar um outro exemplo, que é o exemplo das palmeiras do Algarve, não é? que estão na marginal e em várias aldeias da cidade e que 3 meses depois morreram. Agora, paz, meus senhores, cada palmeira adulta custa $7,000. O governo provincial de Luanda, do nosso dinheiro, não é? Porque aqui, atenção, nós não contribuímos diretamente, mas indiretamente, temos uma série de contribuições que depois podemos aqui até aflorar. Do nosso dinheiro, o governo dedica $7,000 para comprar uma palmeira que não dá sombra, não dá coco, ou seja, não é de comer, não é? Mas com um agravante, morre 3 meses depois. Eu penso assim, será que se puséssemos uma acácia que não precisa regar, da flor e da sombra, não seria melhor? Mas podia ainda ser melhor se puséssemos uma mangueira. Alimentava a fome de algumas pessoas, não é? A mangueira não precisa regar, cresce, dá sombra, embeleza, e no dia em que alguém tiver fome, tiver uma manga, pode comer, não é? Podia ser. Aí, se nós tivéssemos conhecimento efetivo dessa disposição que nós lemos aqui, nós podíamos interpor uma ação judicial, organizadamente, não é? E dizer assim, proíba o governo provincial de comprar palmeiras, com o nosso dinheiro. Portanto, aqui estamos a falar de quê? De participação, não é? De cidadania. Isso é cidadania, não é? A participação na vida ativa da polis. Mas também podíamos, por exemplo, aliás, não é só cidadania como é democracia, não é? Democracia é isso também. O próprio conceito de democracia, se nós formos lá o artigo 2º da nossa Constituição, o Constituinte muito generosamente diz assim, que a Angola é um Estado de direito democrático que consubstancia na democracia representativa e participativa. Ora, só que a parte da participativa, não é, foi esquecida. Nós estamos só na representativa. Então, de tempos em tempos, antigamente de 4, agora de 5 anos, somos todos chamados, vamos lá debitar o nosso voto, não é? E depois esperamos. Recentemente eu estive a ouvir Debate Livre na TV Zimbo, que é um programa que, por acaso, se eu disser que gosto, seria redundante, porque todos gostam, né? isso revela, sobretudo, o déficit de debate que a nossa sociedade tem. O déficit é tão grande que as pessoas prendem-se ao debate livre como se fosse... Eu me lembro, no final dos anos 80, quando eu era miúdo, a novela só passava duas vezes por semana, duas ou três vezes por semana. E no dia da novela, a cidade ficava às moscas, não é? Porque os vizinhos que não tinham televisão, que era a maioria, porque havia prédios em que só tinha, sei lá, um prédio com 70 apartamentos, tinha duas televisões, não é? Então, na casa que tem televisão, estamos a falar de 87, a partir de 87, não é? A casa que tinha televisão, no dia da novela, enchia. Mas é assim, os que não gostavam de novela, que eram quase inexistentes também, podiam dormir na rua à vontade, que não passava carro, não é? E eu sinto um pouco isso com o debate livre. Na hora do debate livre, a cidade fica às moscas, as pessoas correm mesmo para sentar-se à televisão para assistir o debate livre. Isso revela, obviamente, o déficit de debate que a nossa sociedade tem. Temos que pensar rapidamente em criar vários fóruns de debate para as pessoas não se apegarem demais ao debate livre, que às vezes também não é tão livre assim. Mas estava a ver o debate livre e falava-se de democracia, não é? Obviamente. E a ideia da Não, nem era o debate livre. É no domingo que tem a TVzinho um frente a frente entre o doutor João Paulo Ganga e o doutor Norberto Garcia, não é? E falava-se dessa coisa da legalidade versus legitimidade e a questão da democracia participativa e representativa. E eu depois coloquei um cartazinho no meu Facebook em que eu dizia assim: o apartheid era legal, o nazismo era legal. Okay? Quem leu o julgamento de Nuremberg ou Rashman em Jerusalém vai perceber claramente que esse de Hannah Arendt, que também é um livro que se recomenda em absoluto, não é? Vai perceber que Adolf Rashman, quando chegou em Jerusalém no julgamento, disse assim: eu não cometi nenhum crime, provem-me aqui que eu cometi um crime. Matar judeus não era crime, estava na lei, estava previsto, eu podia, fiz, não é? Portanto, não era ilegal. O apartheid aqui na África do Sul não era ilegal. O tráfico de escravos não era ilegal. Estava previsto em lei. Então, assim, atenção. Nem todas as leis são efetivamente legítimas. Então, temos que saber discernir, não é? Onde é que se estabelece o limite entre a legitimidade e a legalidade. Porque, às vezes, podemos estar num universo de legalidade e não ter legitimidade. Ou até podemos estar... Então, eu disse assim, a legalidade é uma questão de poder. A legitimidade é uma questão de justiça. Porque podemos ser injustos cumprindo a lei. Como, por exemplo, eu tenho direito à desobediência civil e tenho exercido com muita frequência. Mas vocês não façam isso, porque vai causar os problemas. Eu não pago a taxa de circulação. Por quê? Porque uma questão muito simples. Eu acho que ela é um imposto, eu costumo chamar de um imposto travesti, né? Porque ela está travestida de taxa, mas é imposto. Porque uma taxa pressupõe uma contraprestação. Eu pago para receber um serviço. Ora, se eu pago para ter estrada boa e a estrada não está boa, eu tenho que pagar? Então também me recuso a pagar, não é? Portanto, é taxa, não é? É. Então, melhore a estrada, ou seja, presta o serviço que eu pago a taxa. Não é? Se todos os cidadãos fizessem isso, não é? Provavelmente quem costuma a receber o dinheiro teria repensado na questão. Então eu várias vezes sou apanhado pela polícia, não é? E eu tenho tido a paciência, o didatismo de explicar ao polícia a diferença entre uma taxa e um imposto. Perdemos tempo, não é? Perdemos tempo. Mas eles normalmente entendem, não é? Alguns também não entendem, mas ficam cansados da explicação, depois dizem assim... Pergunta assim: o senhor é jurista, né? Sim. Ah, vocês são assim, pode passar. Normalmente acontece. Mas tenho tido mesmo a paciência de explicar, não é? Vamos lá com calma, olha, taxa é isso, imposto é aquilo, então... Tá. E às vezes, por exemplo, tive outro dia uma discussão dessa com a polícia, né? Com uma senhora, que ela disse assim: então o senhor não põe nada nos cofres do Estado? Eu disse: põe o meu imposto, né? esse que é retido lá na fonte, né? Agora, mais do que isso não põe. Mais do que isso não põe. Porque também já seria demais, né? Porque também não vejo a contrapartida. Há tempos, acho que foi o ano passado, a Suécia fez um referendo para discutir se baixavam ou não as alíquotas de impostos, que eles têm uma das maiores do mundo, né? E o povo sueco, quase 90% dos cidadãos, disseram não, não baixa. Queremos continuar a pagar muitos impostos. Mas em contrapartida, a escola é pública, de altíssima qualidade, o hospital é público, de altíssima qualidade, não é? Ou seja, os serviços públicos, todos existem, funcionam. Não é só funcionar, porque os nossos também funcionam. Funcionam mal, mas funcionam, não é? Mas são altamente eficazes, não é? E, portanto, eu pergunto, mas espera aí, então eu vou diminuir a alíquota de imposto para depois ter problemas? Não, mantém-se assim, não é? Tá bom assim, não preciso. Eu tenho, não preciso, meu filho estuda da pré até a universidade sem pagar nada, não é? Quer dizer, sem pagar nada, não, pagando o imposto, não é? Mas tem uma qualidade de ensino altamente, então não preciso. O primeiro-ministro, estive a ler outro dia, sueco, nunca comprou um carro na vida, não é? E nem usa o carro de serviço, porque anda de metro e de bicicleta. Bom, isso aqui seria um milagre em Angola. O dia que nós encontramos nem vou dizer o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro. Diria, encontramos um secretário de Estado, não, diretor nacional, não é? No táxi, epa, abra o champanhe, vamos fazer uma festinha aqui para... Pronto, no essencial, a ideia de participação democrática, não é? que está a mudar e tem que mudar, efetivamente, porque o direito, graças a Deus, não é estático, ele adequa-se às realidades, e nós temos que começar a pensar... E eu tenho defendido isso. Num novo paradigma, eu sou dos paradigmas, né? Num novo paradigma da democracia. Aquela democracia de 5 em 5 anos ir colocar votos está obsoleta, já não serve. É assim, vamos voltar a democracia ao modelo ateniense? Se calhar também não, porque não funciona porque somos muitos, não é? Em Atenas, cidadãos eram um pequeno número de pessoas que reuniam-se numa assembleia e decidiam. Não dá. Eu costumo dizer aos meus alunos, se quiséssemos reunir todos os cidadãos, no 11 de novembro não caberíamos, não é? E mesmo que coubéssemos, tem uns que não estão nem aí, que vão lá, eu tenho o meu capuca hoje para beber, nem vou me meter nesse assunto. Pronto, mas tínhamos que desenvolver, então, temos que desenvolver um outro modelo de democracia. E esse modelo, nem precisamos desenvolver, porque ele já está previsto na Constituição, que é a democracia participativa. Agora, essa coisa da democracia participativa nos remete também à ideia de legitimidade democrática, formal ou informal. Eu costumo dizer que aquela legitimidade que nós recebemos do voto é meramente formal. Ela não é material, ou não é necessariamente material. Né? Porque a legitimidade material, ela vem, na minha opinião, deve resultar do esforço, que nem esforço, da atividade de quem foi eleito, não é? Estar ou não de acordo com a vontade de quem elegeu. Não é? Portanto, se eu recebi um mandato, propus-me a fazer A, B, C e D, e, portanto, as pessoas elegeram-me porque eu propus a fazer A, B, C e D, lógico que a minha legitimidade formal decorre do voto, mas a legitimidade material pode ser maior ou menor de acordo com a minha capacidade de fazer mais ou menos o que eu prometi fazer, né? Faz todo sentido isso. Isso me lembrou um pouco o que está a acontecer, aconteceu na Turquia, está a acontecer no Egito, está a acontecer no Brasil, né? E é emblemático. No Egito, o presidente Mohamed Morsi foi eleito com 21 milhões de votos dos cidadãos egípcios. 21 milhões. Um ano depois, o Tribunal Constitucional do Egito recebeu um abaixo-assinado com 25 milhões de assinaturas de eleitores a pedir que o presidente saísse. Bom, obviamente, aqui eu digo assim, inclusive aqueles que votaram nele já não o queriam mais. Para ter 25 milhões, não é? Ou seja, havia um bom número de indivíduos que tinham votado nele. Aí eu pergunto, ainda há legitimidade? Eu, se fosse ele, pegava nas minhas coisas, não é? Ia fazer plantar batata. Não, lá não tem se planta batata. Ia fazer outra coisa, pronto. E até escusava-se de ser preso, condenado e tudo isso, não é? Voltamos recentemente no Brasil. Sondagem recente da Folha de São Paulo, do Instituto Datafolha, mostra que apenas 9% dos eleitores brasileiros aprovam o governo da presidente Dilma. 9%. Né? Quer dizer, estamos a falar da taxa de aprovação mais baixa da história da democracia mundial. Não, é? Não sei, aqui, esses lábios daqui não há sondagens, não sabemos quanto é que os nossos governantes são ou não queridos, mas lá no Brasil, onde se faz sondagem, estamos a ver que estamos a falar de 92%, 91% dos eleitores não querem mais a presidente que elegeram em outubro do ano passado. Então aí perguntaríamos, há legitimidade ainda? Repito, se eu fosse ela, pegava nas minhas coisas, ia para casa, vai cuidar dos netos ou sei lá o quê, porque lá também os presidentes, ao saírem, são automaticamente aposentados, não é? Aposenta-se, vai fazer outra coisa, porque perdeu a legitimidade. Não é? Então, diz assim, mas eu recebi um voto. Sim, recebeu, mas essa legitimidade é meramente formal, porque já não, materialmente, o próprio povo que a elegeu já não a quer mais. Não é? Então, temos que ter essa percepção. Agora, aqui já falei muito. Vou finalizar, não é? Dizendo que a nossa participação na vida da polis, a nossa participação na gestão do erário público é feita por vários instrumentos, ou melhor, pode ser feita por vários instrumentos constitucionais, entre os quais o direito de ação popular. Mas também é verdade que, para nós podermos exigir do Estado ou de quem governa uma postura diferente, nós também temos que participar. Primeiro, temos que contribuir para depois exigir, não é? A contrapartida. Mas essa exigência não pode ser vista, como é que eu diria, numa perspectiva do voto, e apenas, exclusivamente, do voto. No bairro, na igreja, na escola, enfim, em qualquer meio social onde nós nos incluamos, temos que ter a noção de que somos detentores de um direito, perdão, que é o direito de exigir qualidade no serviço que o Estado nos presta, que é o serviço que nos é prestado. Luz, água, telefone, enfim, essa infinidade de serviços, alguns deles até são essenciais, não é? Portanto, saúde, educação. Educação não vou entrar nesse campo, porque a ideia da reforma, que eu costumo chamar de deforma da educação, não é? É uma deforma e não uma reforma. Afasta o cidadão da cidadania, porque não, porque a cidadania é, como é que eu diria, é uma rua, se imaginamos uma rua de duplo sentido, do mesmo modo que uns vêm e outros vão, não é? A cidadania, sim, é dar e receber, sempre. Mas se o cidadão não sabe exigir o receber, assim como também não sabe dar, pronto, não há cidadania. E nós temos aqui um problema que é muito grande, que é o analfabetismo. O analfabetismo é propenso ao mau exercício da cidadania. E mais grave ainda do que isso, que é o analfabetismo funcional, que a esmagadora maioria dos angolanos é funcionalmente analfabeta. É um indivíduo que até sabe ler e escrever, mas não tem capacidade de entender o que lê ou o que escreve. Para os números das Nações Unidas, para os números do Unicef e Companhia Limitada, Angola é um país 5 estrelas. Não é? 5 estrelas. Por quê? Combate o analfabetismo, o número de crianças fora do sistema de ensino é quase muito baixo, Mas aí depois vamos perguntar, e essas crianças vão ao sistema de ensino, aprendem o quê? Não é? Nada. Então, soube recentemente que está... A reforma vai ser reformada, não é? A Assembleia Nacional vai começar a discutir agora uma nova lei de bases do sistema de educação, que vai reformar a reforma. Ora, fico satisfeito porque desde o primeiro dia que a reforma entrou em vigor, que eu tenho escrevi, tenho dito isso publicamente, vamos parar com essa coisa da reforma. Vamos parar. Porque... Só que o estrago já está feito, não? O estrago está feito, que é uma geração de angolanos que não aprendeu, não é? E não vai conseguir exercer cidadania. Não é? Então, pronto. Cidadania requer participação e requer responsabilidade. Agora, o ponto da responsabilidade social, que eu acho que nós devemos começar a discutir, e isso aqui mesmo já para concluir, é a questão não só do contribuir, mas também do ressarcir. E por que eu digo isso? Quando nós andamos pela rua, quantas vezes nós encontramos uma viatura que bateu num posto de energia? O sujeito que bateu no posto de energia, o que é que ele faz em seguida? Se não matou ninguém, não bateu no carro de ninguém, a polícia até nem se importa com isso. No dia seguinte ele vem remover a sua viatura e vai para a sua vida. E aquele posto? O Estado tem que substituir aquele posto. E vai substituir com que dinheiro se o Estado não fabrica dinheiro? Com o nosso dinheiro, não é? Dos nossos impostos. Então aqui eu acho que temos que começar a pensar também numa responsabilidade de ressarcir. Ou seja, quem danifica um bem público, quem danifica um bem da coletividade, tem que ser obrigado a repor o bem danificado, não é? Isso é um problema que é para o futuro, porque as atuais lideranças do país ainda têm na sua memória muito fresca o modelo que vigorou até 1991, não é? Portanto, o povo é o dono, o povo partiu, o dono partiu. Fazer o quê? Podemos fazer nada, não é? Portanto, temos que começar, se calhar, com outra contramentalidade. E eu digo isso, digo sempre aos meus alunos, que eu tenho alunos do primeiro ano que nasceram entre 95 e 98, não é? Que é a geração em que eu mais deposito esperança. Ao contrário do que a maioria diz que é a pior, há quem, na maioria, não é? Diz que é a pior geração que nós temos. Eu tenho, pelo contrário, uma percepção completamente diferente, não é? É a melhor geração que nós temos. E se calhar essa geração terá um país, vai construir um país diferente, não é? É uma geração que pensa de maneira diferente, tem uma cosmovisão muito maior, não é? Por exemplo, conhecem Nova York sem ter ido a Nova York. Eu, por exemplo, só soube que existia Nova York depois de 1991. Porque antes disso, o que eu sabia dos Estados Unidos era só que o Reagan devia tirar as mãos da Angola. Portanto, essa é uma geração com uma mundovidência muito maior e que me tem enchido de muita esperança. Há dias estava a corrigir provas do primeiro ano da Universidade Católica, onde dou aulas, né? E comentei com porque nós fazemos, tenho dois assistentes, fazemos uma primeiro, cada um, todos corrigem as mesmas provas, né? Sendo que um corrige, depois outro corrige e eu faço a correção final, né? E depois vemos para ver se as notas estão, para não ser também injusto, né? E para ver se eles também estão a aprender a corrigir provas, porque o trabalho do assistente é esse de aprender, não é? E depois a assistente, a doutora Salmira, que é minha assistente, disse assim, professor, eu ao ler essas provas fiquei com a impressão que o país tem rumo. E eu disse, coincidentemente tive a mesma impressão, não é? Gente que escreve muito bem, mas não é escrever com correção, é pensar com correção, não é? Estão a pensar bem. E tinha um tema que eu pedi para falarem das redes sociais como instrumento de participação democrática e veio, vieram dali redações que realmente me deixaram muito, muito satisfeito. Não? Se calhar essa toda a conversa que nós tivemos aqui, daqui a 10 anos não seja necessário, não? Os miúdos vão poder pensar por si mesmo. Não? Eu acho que, pronto, já falei muito. Chega. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Esteves, por este momento, por nos levar à reflexão sobre a responsabilidade social, participação e cidadania. Vamos dar espaço, abertura ao espaço do debate, em que vamos dar 25 minutos para o debate. Perguntas, respostas, contribuições, ideias, pontos de vista. Quem será o primeiro, por favor? Muito obrigado. Ilustre Dr. Hilário, eu sou Nelson Paulo e trabalho para o Fórum Local de Educação. De Educação? Sim, sim. Achei muito interessante a comunicação despida do juridiquê. E também gostei de ter terminado com esperança, porque ao longo da comunicação que faz, vê-se que para o exercício da cidadania responsável, nós temos fundamentalmente dois tipos de desafios que convocam dois tipos também de profissionais. Um profissional das psicologias, das ciências sociais, mas fundamentalmente psicólogos. Nós temos desafios mesmo patológicos que devem ser efetivamente sanados, mas também juristas e fundamentalmente advogados, porque essa perspectiva que traz do direito de considerar ilegítima uma lei é fundamentalmente para o advogado, presumo, já quem é juiz não pode ter essa perspectiva. Ele efetivamente deve realizar o direito em função daquilo que está escrito, independentemente de achar que é justo ou injusto, mas o advogado é convocado a essa missão. A missão é efetivamente de ajudar as sociedades a perceber que existem a necessidade de nos organizar em sede do princípio da justiça. Portanto, a pergunta que lhe vou fazer tem a ver com uma dificuldade que tenho estado a encontrar para ser cidadão, para exercer cidadania, que é a ideia de que para o exercício da cidadania você precisa ter uma ONG. Talvez isso casa com o artigo 2º. Gostava de ouvir a vossa opinião. Há muita boa gente junto dos gabinetes jurídicos desses ministérios, porque portanto, eu interajo com todos eles, que entendem que você não pode exercer cidadania se não tiver uma ONG legalizada. O cidadão não exerce cidadania. Eu gostava de ouvir a vossa opinião nesse sentido, por favor. Vou responder assim, porque pelo menos estilo conversa. Não? Até porque a minha memória não vai registrar isso tudo. É assim, eu estive há dias a falar para o Jornal da Angola, numa entrevista em que perguntava-me o jornalista o que eu achava do ensino do direito em Angola. E o Hélio, que tem conversado muito comigo sobre isso no Facebook, eu acho que nós andamos a ensinar mal o direito. Ensinamos muito mal. Temos que reconhecer isso. Atenção que estou a dizer nós que ensinamos o direito. Andamos a ensinar muito mal. E temos que fazer um esforço de devolver o direito às ciências sociais. O direito não é matemática. O direito não é uma ciência exata. Okay? Nós andamos a ensinar leis e não direito. Andamos, sobretudo, a ensinar que a aplicação do direito é subsunção de factos à norma. Isso é grave. Ou seja, o jurista que nós estamos a formar não tem sensibilidade social. Isso é gravíssimo. Ou seja, fulano matou. A lei diz que quem mata recebe 24 anos, aplica 24 anos. Mas as circunstâncias sociais que envolveram essa morte, esse homicídio, os valores, não é? Os factos, como dizia Miguel Reale. Não é? Então é assim, eu costumo dizer que eu sou positivista, não é? Sou kelseniano, costumo dizer que eu aqui em Angola até podia dizer que sou o maior discípulo de Kelsen aqui. Mas é preciso termos algum cuidado com esse direito de facto norma facto norma, ou seja, o direito não é só a norma, o direito não é a lei, ok? A lei é só uma faceta do direito. Voltamos à questão que eu disse anteriormente da legalidade. Porque às vezes a legalidade é injusta. Às vezes a lei é injusta. E aqui não é só uma tarefa dos advogados. É também e sobretudo uma tarefa dos juízes. Eu recentemente estive a ver uma decisão, até pus na minha página do Facebook, vieram-me lágrimas aos olhos, de imaginar que um juiz brasileiro, que por acaso é um juiz brasileiro, tinha tomado uma decisão, e ele sabendo, vê que a beleza, sabendo que a decisão dele seria derrubada em sede de recurso pelo Tribunal de Justiça, ele escreveu a decisão em forma de poema. E ele depois escreveu na página dele no Facebook essa expressão: se é para sacanear, vamos sacanear. Não é? E olha só, o facto era o seguinte: a lei estabelece que só pode pleitear o filho menor que perde o pai. Não é? Se perde o pai, que é quem lhe provia os alimentos, para receber do Instituto Nacional de Segurança Social alimentos enquanto for menor, tem que interpor uma ação judicial, mas tem que ser patrocinada por um advogado do Estado. Se for patrocinada por um advogado privado, perde o direito à prestação dos alimentos, porque entende o legislador que quem tem dinheiro para pagar um advogado também tem dinheiro para se sustentar. Ora, um indivíduo que era carpinteiro morreu atropelado numa estrada, e o filho menor de 7 anos, representado pela mãe, interpôs uma ação. Só que foi interessante que ele não interpôs a ação através do advogado do Estado, que é o defensor público. Interpôs através de um parente que era advogado, que por acaso era uma parente. O juiz de primeira instância disse assim: não posso aceitar, porque seria uma decisão contra a lei. Então o juiz não pode decidir contra a lei. Então a lei diz que se entrou advogado privado, perde o direito. Então essa criança perdeu o direito. Em sede de recurso, o desembargador que julgou o processo fez então essa decisão que eu achei muito brilhante. Ele diz assim: se eu cumprir a lei neste caso, não alcançarei a justiça. Porque não é justo que um filho do senhor que trabalhou a vida toda a contribuir perca esse direito porque fez recurso a advogado privado. Ademais, amanhã vamos colocar a mão na cabeça quando esse rapaz for criminoso, porque não lhe estamos a dar condições para subsistência. O juiz diz assim: eu estou vinculado ao cumprimento da lei, é verdade, mas estou acima de tudo vinculado ao cumprimento da Constituição, que estabelece a justiça como fundamento. Então eu vou decidir contra a lei. Mas fez isso, desenhou um poema, com rima, com uma coisa muito engraçada. Eu, por acaso, o Ministério Público, por dever de ofício, fez recurso e ainda não teve decisão. Vamos ver o que é que o Tribunal Superior vai decidir. Mas é para dizer o quê? Que nós temos que ter a sensibilidade social de todos os operadores do direito, não só dos advogados. É verdade que os advogados têm uma responsabilidade acrescida na transformação do sistema. Mas os juízes têm que entender que não se pode aplicar cegamente a lei, sob pena de não fazermos justiça. Eu estou a escrever um estudo sobre o costume como fonte de direito. E estive a ler recentemente a jurisprudência daquele caso muito famoso, Kamutukulene. Não sei se lembram disso. Do Kwando Kubango. Onde as pessoas mataram os outros movidos por uma crença de que são feiticeiros. E foram julgados como se essa crença não existisse. A crença existe. Não é? Aliás, a crença é o móvel do crime. Se eles não acreditassem nisso, não teriam cometido o crime. Então nós, na aplicação do direito, não podemos ignorar que as pessoas acreditam naquilo. Mas para isso o jurista tem que ter muita sensibilidade social. Então temos que devolver ao direito às ciências sociais. Nada de ensinar leis, tudo. Temos que ensinar sociologia, não é? Temos que ensinar psicologia. Porque o advogado, não é? E mesmo os procuradores também, muitas vezes exercem papel de psicólogo. Eu mesmo, várias vezes me aparecem pessoas no escritório para uma consulta, que de repente eu percebo que afinal o que ele quer não é nada uma ação judicial. Vem só desabafar. Não é? E eu que não conheço os psicólogos para recomendá-lo. Está a ver o problema? É um problema, concordo consigo que precisamos de mais psicólogos. Mas também concordo, temos que concordar, que nós juristas temos que ter essa sensibilidade social. Não é? Eu lembro-me um caso de uma senhora que recentemente foi porque queria divorciar-se. No meio da consulta eu perguntei-lhe, a senhora tem certeza que quer mesmo divorciar-se? E essa pergunta bastou. Ela desatou a chorar. Não é? Chorou. E quando eu consegui consolá-la até o ponto de calar, bebe água, fica calma, pronto, ficou calma, pronto. Então vamos assim. Se a senhora tem idade de ser minha mãe, converse então com seu filho, não mais com o advogado. Vamos conversar. E lá ela desata a dizer que ela afinal não... É verdade, meu marido traiu-me, mas não é a primeira vez. Nesses 25 anos, ele já fez isso várias vezes, eu perdoei. Só que a minha filha é que está a insistir para eu me separar, mas eu não quero deixar o meu marido... Quer dizer, eu fiquei assim, mas espera aí. Isso é papel, não é papel do advogado. Não é? Isso não é um papel, é um problema que ela tinha que resolver com o psicólogo, não é com o advogado. Mas então, se eu não tivesse essa sensibilidade social, não é? Pensasse só nos cifrões, eu até disse à senhora... Eu vou perder uma cliente, mas espero ganhar uma amiga. Não é? Hoje, às vezes liga para mim, só para saber como é que eu estou, enfim. Transformou-se, até convidou-me a conhecer o marido e tal, a ir almoçar com eles um dia. Enfim, é para dizer que nós precisamos ter essa sensibilidade social ao direito. Depois, a Constituição não nos obriga a estarmos vinculados a associações para exercermos cidadania. Pelo contrário, o exercício da cidadania é um direito individual. E aqui é uma coisa que eu escrevi outro dia num livro que estou a preparar sobre direitos fundamentais e que devo, se ganhar coragem, publicar ainda esse ano. Em que eu digo assim, é preciso termos em consideração que há direitos individuais que são de exercício coletivo. Como, por exemplo, o direito de reunião. Eu não posso fazer uma reunião comigo mesmo. Não é? Tenho que estar com outras pessoas. O exercício é coletivo. Mas o direito não deixou de ser individual, porque se exerce coletivamente. Cada um de nós aqui está no exercício do seu direito de reunião, individualmente. Exatamente. Se não tivéssemos esse direito, não vínhamos aqui reunir. Portanto, com a cidadania é a mesma coisa. É um direito individual que pode ser exercido coletivamente ou individualmente. Aliás, a Constituição, no artigo 74 que eu li aqui, diz mesmo, qualquer cidadão, individual ou coletivamente, pode exercer esse direito. Agora, é assim, o Estado, normalmente, o que nos dá com a mão direita, tira com a mão esquerda. Então, ele diz assim, todos vocês podem, mas depois diz, não, mas podem se estiverem filiados a uma associação, certo? Mas depois ele aqui dificulta o processo de criação das associações. Ou seja, podemos? Não. Não sei se me fiz entender. Portanto, se ele diz que podem, mas só podem se estiverem filiados à associação. Depois ele aqui fecha a torneira da criação das associações. Então, não é? A contrário senso, aquilo que é que com a mão direita estavam a dizer que podemos, com a mão esquerda dizem que não podemos. Não é? Portanto, há essa situação. É possível exercer individualmente? É. E, aliás, o nosso país vai ser cada vez melhor quando nós percebermos que o exercício da cidadania é um direito individual. Não é? Mais questão? Eu acho que foi uma belíssima exposição que fez. Acho que trouxe muitos elementos de reflexão, dá para análise e até mesmo para próximos debates. Eu ouvi a última intervenção que estava a fazer sobre aquele tema que mandou os alunos fazer, e seria muito interessante trazer aqui alguém, se calhar, para falar sobre as redes sociais e como é que elas jogam um papel no processo democrático. Acho que aventou aqui. Já tem no meu blog um artigo que seriam situação bastante interessantes. Quero apenas fazer pequenos comentários. Um deles tem a ver exatamente com a deturpação, às vezes, que se tem do que é cidadania. até mesmo nas instituições públicas. Me parece que a compreensão é que é cidadão quem tem, por exemplo, um bilhete de identidade. A partir daquele momento, a pessoa se tornou cidadão, porque agora adquiriu o bilhete de identidade e pode exercer a sua cidadania. E a cidadania é muito reduzida a essa questão. Agora a pessoa já vai poder ter acesso a isto, à escola e aquilo e tal. Isto é cidadania do ponto de vista da formalidade. E não se passa daí, porque quando, ao contrário, as pessoas tentam exercer efetivamente a cidadania por via individual ou por via de ligação a associações, aí já o direito é coartado. Portanto, é uma cidadania meramente formal, com um bilhete de identidade, com voto nas eleições, quer dizer, está muito deturpada essa questão da cidadania. Mas também concordo com o aspecto que disse, e que tem sido um dos grandes calcanhares de Aquiles para nós que trabalhamos com as comunidades. Eu sou da DW e a DW tem estado a fazer trabalho com as comunidades há muitos anos em Angola. E uma das dificuldades é fazer compreender as pessoas na comunidade que ele tem direito à participação na comunidade, que ele tem direito a exigir de uma entidade pública que lhe coloque água, luz, isso é um direito dele. E aí está exatamente essa dificuldade, porque o que falou é verdade. Se eu não contribuo, eu não exijo. Então ficamos nessa dança de que pá, ele me dá luz de quando eu vejo, eu também não lhe exijo, porque eu também não dou nada. E depois também ele não me exige, porque sabe que não me dá luz com qualidade, nem água com qualidade. Então, essa dança de dar e não dar, o cidadão não vai exigir, porque ele também não paga. Eu acho que há muito trabalho para se fazer, as associações e tal, nós temos estado a fazer esse trabalho, mas tem essa dificuldade mesmo do cidadão não compreender que tem esse direito. E uma outra dificuldade ligada a isso, desse desconhecimento do cidadão, e não só do cidadão, até daqueles que também conhecem e não exercem, porque há muitos, mesmo os advogados que conhecem, não exercem, os juristas, o magistrado, todos aqueles que conhecem esses pressupostos legais, também não exercem, não são cidadãos. Porque já um amigo dizia que não, vocês somos apenas residentes, moramos só, porque cidadão não somos. Até conheço a lei, mas não exerço, porque não quer me meter em problema. Então, eu acho que não é um problema simplesmente de comunidade ou pessoas que não estudaram direito ou não são letrados, que não conhecem o exercício da sua cidadania. Até mesmo aqueles que estudaram, conhecem o direito e não só, não exercem a cidadania. Esse é um ponto. O outro ponto, queria ouvir a sua opinião em relação ao que é que você acha do Estado democrático de direito ou do Estado de direito democrático. E, na sua opinião, onde é que nós estamos, afinal de contas? Se estamos com o Estado democrático de direito ou se estamos com o Estado de direito democrático? Ok? E, bom, acho que no trabalho que faço de desenvolvimento comunitário, uma máxima que temos utilizado muito é que os países subdesenvolvidos, as lideranças dos países subdesenvolvidos têm muita tendência de que quando as coisas não correm bem, quando o cidadão não exerce o direito, quando o cidadão não paga imposto, quando o cidadão não faz isto e aquilo, a culpa é do cidadão. Quando o cidadão não estuda, a culpa não é do Estado. Não, ele não quer estudar. O problema é dele, até está aí o outro, entrou na universidade, sofreu muito, mas estudou. Quer dizer, nunca o Estado exclui a sua responsabilidade e atira essa responsabilidade para o cidadão. Se ele não faz isso, porque ele não quer, ele quer ficar delinquente, até o país está a mudar, tem universidade, então se ele não está aí na escola, o problema é dele. Quer dizer, não há uma exigência de que isso é uma responsabilidade do Estado. Então, não sei se quereria também comentar sobre isso. Yeah. Eu estou plenamente de acordo. E aqui devo dizer, não sou plenamente de acordo, como até subscrevo. Eu, na qualidade de publicista, que estudo direito público, eu costumo dizer que tudo o que acontece na sociedade é culpa do Estado. Se choveu muito, é culpa do Estado. Se não choveu também, é culpa do Estado. Tudo o que acontece é culpa do Estado. Portanto, essa ideia de empurrar a responsabilidade para o cidadão, para mim, pelo menos, não cola. diz assim, ah, mas o cidadão, e eu ainda hoje ouvi ao governador de Luanda pedir a participação do cidadão na recolha do lixo e tal, tal, tal. É assim, eu desde que me conheço como gente, já vão lá uns bons anos, que andamos à espera dessa participação. Nós que estudamos no tempo da Escola do Povo, fazíamos, não havia contínuos na escola. Nós é que fazíamos a limpeza, nem por isso a escola estava boa. Tá? Aqui em Luanda, quem não se lembra, já houve vietnamitas a limpar as ruas, os filipinos, não sei mais quem, enfim. O que é que eu quero com isso dizer? É verdade, assim, vamos, o cidadão tem uma responsabilidade no processo de colocar o lixo no contentor. Tem. Mas o Estado também tem uma responsabilidade de ter o contentor ali, mas que não se exaure nisso. Tem a responsabilidade de fiscalizar que o cidadão coloque efetivamente o lixo no contentor. Portanto, a responsabilidade do Estado é muito acrescida. Eu tenho me deparado com um assunto que há tempos fui ao debate livre falar, estávamos a falar sobre a valorização dos quadros, uma coisa assim parecida. É. E levantou-se uma questão dos intervenientes do debate, que eu por acaso não tive oportunidade de debater a questão, porque esses debates têm muita gente e acaba por não sobrar tempo. Que é a questão que diz que do papel da família na educação. Eu todos os dias ouço isso. Mas eu digo assim, dizem-me assim, quem transmite valores é a família. Ok, concordo. Mas vou dizer também uma coisa, ninguém dá o que não tem. Se a família não tem valores, vai dar o quê? Ok? Bom, o que é que nós esperamos, por exemplo, de um pai que chega a casa embriagado, não é? A primeira coisa que faz é ligar a televisão no Big Brother, não é? Que valor é que nós esperamos, nós sociedade, podemos esperar que esse pai vai transmitir ao filho? Os dele. Porque o filho, o próprio filho, amanhã, mesmo quando o pai não estiver em casa, ele não tem pejo nenhum em ver o Big Brother. Nenhum. Se o pai quando está a ver, não é? O filho se bebeu umas cervejitas, o pai dizer que não bebe, ele vai dizer, mas você também bebe? Então, é assim. O Estado tem que se substituir, ou seja, substituir a família naquilo que a família não está a conseguir fazer. Porque não pode empurrar essa responsabilidade à família, esperar que o Espírito Santo venha resolver esse problema. É mentira. O Espírito Santo, nesses tempos, não está mais a fazer esse tipo. Não é? Desde lá, no tempo de Pentecostes que veio, ninguém mais o viu. É? É preciso que o Estado faça. Eu tenho defendido, há dias dizia isso ao Dr. Bonito de Souza, temos que mudar o paradigma da educação. Educação, na minha perspectiva, o Estado angolano até tem recursos para fazer isso. As crianças têm que ficar mais tempo na escola do que em casa. Porque nós já sabemos que quando elas vão em casa, só aprendem o pior. Então, o Estado tem que se responsabilizar. As crianças entram de manhã. Atenção. Nós dizemos assim, as crianças, quando vão para casa, quem é professor? Tente só fazer esse exercício. Quantas crianças vêm de casa com a tarefa feita? Os pais nem perguntam sequer se tem tarefa. Nós mesmos chegamos em casa, eu estou cansado, põe os pés por cima da mesa e nem quero saber da tarefa. São raras exceções. Então eu digo assim, aquilo que porque aqui o sistema de educação é formal e informal. No formal eles estão de manhã, no informal é o resto do dia em casa. Só que o informal não está a funcionar. Então o Estado tem que acabar com o sistema informal e passar toda a educação para o sistema formal. Então as crianças, na minha opinião, deviam entrar de manhã, comer o almoço lá na escola. O Estado tem dinheiro para fazer isso. Precisamos é canalizar os recursos para os lugares certos. E depois, no período da tarde, nem que as crianças tivessem que fazer uma cestinha, dormir um pouquinho, assistir televisão, okay? Mas no período da tarde fazem aquilo que os pais deviam fazer. Os que têm recursos, que têm os filhos no colégio, conseguem fazer isso. Está a ver. Os que têm os filhos nos colégios fazem isso. Ou sai de uma escola e vai para o ATL, onde passa o resto do dia. O ATL está a fazer o quê? Aquilo que os pais deviam fazer. Portanto, o filho do pobre, que é a maioria do cidadão, não tem esse privilégio. o que é que temos que fazer? O Estado tem que dar esse privilégio, quer dizer, que nem é privilégio, é um direito, não é? A todos os cidadãos. É verdade que, não sei quando é que isso vai acontecer, mas temos que ter essa coragem de bater de frente e dizer, olha, o modelo, o caminho que estamos a seguir não é o melhor. Se queremos ter um país realmente bom no futuro, temos que apostar seriamente na educação de qualidade. Se não fizermos isso, é mentira. É tanto quando falamos dessas coisas, você não está curioso. Pois, exatamente, exatamente. Portanto, esse aqui é o problema. Mas é assim, o patriotismo é exatamente isso. Eu outro dia, já fui muitas vezes acusado de falta de patriotismo. Muitas vezes. Recentemente fui acusado de falta de patriotismo porque disse que a cobrança que a Imogestim fazia às pessoas no Quilamba, cobrar 2 anos num único ato, era ilegal. Não é? Até acusaram-me de falta de patriotismo, inimigo da paz, e outros adjetivos menos bonitos. Agitador. Agitador. Agitador é fundamental. Mas é assim, eu costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam, já um aluno perguntou, me disse que ele tinha a noção de que eu era excessivamente patriota e que o patriotismo era um conceito em desuso. E eu disse assim, até pode ser, mas eu, a única coisa realmente de valor que eu herdei do meu pai é essa pátria. Não tem mais nada. Ou eu cuido bem desse patrimônio, ou então estou fadado a... Porque eu não tenho dupla nacionalidade, não tenho outra pátria. A única que eu tenho é mesmo essa aqui. E o meu pai também não me deixou dinheiro, para além de tive a pouca sorte de ser filho de um acadêmico. O que é que ele deixou? Livros. Não é? Portanto, para além desses livros, não deixou mais nada. Para além, a única coisa realmente de valor que eu tenho, que herdei, é a pátria. Então, assim, podem atirar-me pedras, podem dizer o que quiser, mas eu vou cuidar bem do meu patrimônio, que é a pátria. Eu acho que todos nós devemos fazer o mesmo. Quanto à questão do Estado de Direito, eu acho que o Estado devia ser de direito democrático, e não democrático de direito. Porque a nossa Constituição é um Estado democrático. Democrático de direito. Na minha opinião, foi um erro muito grande. E a nossa Constituição tem erros muito grandes, típicos de terem dado o texto para ser escritos não por constitucionalistas. Porque os constitucionalistas, se calhar, teriam feito uma coisa diferente. Né? Se calhar, não sei. Bom, mas e sobretudo, eu, por exemplo, tenho defendido, temos que reformar a Constituição. E escrevi outro dia sobre isso. Temos que. Um dos problemas que nós temos grave no país, que nós não estamos a atentar para o problema, é a questão da representação. É a questão da representação. Ou nós devolvemos o poder para as bases, ou então levamos as bases ao poder, ao topo. Porque eu costumo perguntar assim: se nós andamos no parlamento, dos 220 deputados que estão no parlamento, alguém já viu um coiçã? Um vátua. Eles não são angolanos. Não deviam ser também representados. Ou nós temos que melhorar esse sistema de representação, ou então estamos a criar um potencial problema para o futuro. O professor Justino Pinto de Andrade fala que estamos a potenciar guerras pós-UNITA em Pelá. Okay? Isso é tudo verdade. Ou nós deixamos que os vátuas se autogovernem, ou então temos que trazê-los aqui para poder decidir aqui em Luanda. Porque as leis que se criam aqui regulam os comportamentos deles, que não tem nada a ver. Absolutamente. Absolutamente. Então vamos lá, outro dia estava lá a criar, o legislador está, né? Está a trabalhar nesse projeto de lei, que eu acho que é uma aberração. Nós não temos, por exemplo, uma lei que regule o habeas corpus. Não temos. Estão a discutir. E vamos ficar mesmo só na discussão, acredito. A Constituição de 1992 já previa essa lei, até hoje, mais de 20 anos depois, não existe. Não temos, por exemplo, uma lei que regule esse artigo 74 que eu disse aqui, direito da ação popular, não temos. Mas temos lei, contra, lei da energia nuclear. Não, amigo. A energia de Cambambe, ainda não vamos falar de Cambambe, do gerador ainda não temos. Não estamos a pensar na energia nuclear. Mas temos. A Assembleia Nacional aprovou, em 1997, a lei da energia nuclear. Tramita lá na Assembleia Nacional. lei do processo de fertilização artificial. Será que nós precisamos mesmo disso? A fertilidade do tempo. Tá vendo? Eu acho que o nosso problema aqui não é infertilidade, é fertilidade a mais. As nossas irmãs aqui ficam grávidas a mais, não a menos. Então, o nosso problema, os esforços do legislador deviam ser canalizados para outras coisas e não para... Quem é aqui? Eu, pelo menos, não há relatos, pelo menos assim, nos níveis mais baixos da sociedade, vocês que trabalham diretamente com as populações, sabem que o conselho é tentar que as miúdas não engravidem aos 12 anos. Não é? Não é chegar em... Nós não vamos às aldeias, aos bairros, aqui encontrar uma mulher que está a tentar ter filho. Não, nós encontramos uma mulher que tem que parar de fazer filho. Recentemente estive a ouvir na rádio uma senhora que deixou, um casal que deixou o filho na maternidade, não sei se acompanharam essa notícia. A senhora tem 25 anos, 26, tem 8 filhos. Quer dizer, esse que ela abandonou é o 8º filho. Não é? Então você pergunta, um país como esse precisa de técnicas artificiais de fertilização? Mesmo os pastores que aconselham as irmãs a orarem para ficar grávida, também tem mercado pouco, muito reduzido, não? As pessoas estão a ficar grávidas, é à toa. Então, voltando aqui à questão do Estado de Direito, eu acho que um Estado é democrático se for de direito. Se não for de direito, não é democrático. Se nós formos à Coreia do Norte, até o próprio nome do Estado diz República Democrática. Agora, de democracia, o que é que tem lá? Zero. Se formos a Cuba, a Constituição cubana diz lá no princípio, no preâmbulo, Cuba é uma república democrática, de poder popular. O que é que tem de democrático em Cuba? Não é? Costumo dizer que Cuba é a segunda mais longa dinastia socialista do mundo, não é? Só perdem para a Coreia do Norte. Porque a dinastia, o poder passa de maneira hereditária, não é? De uma dinastia socialista, não? Mas é, então é assim, a ideia de que primeiro o Estado tem que ser de direito, não é? Como diriam os franceses, o Estado de la légalité, para depois ser um Estado democrático. Não é? No nosso caso, pusemos a democracia à frente, só que com um problema muito grave. A maioria de nós não sabe o que quer dizer democracia. Nem mesmo os que escreveram na Constituição que o Angola é um Estado democrático. Tem dificuldades em entender o que é democracia. Agora, dirá o cidadão que está lá no Lubalanguimbo. Né? Temos que ir lá. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. Eu acho que aqui... acho que temos que estabelecer dois pilares. Quer dizer, um único pilar, né? Que é o pilar da educação. A educação formal, que temos que rapidamente pensar numa qualidade melhor da educação. Mas depois nós, vocês que militam nos movimentos sociais, fazer um processo... Hoje nós não temos... Diminuiu consideravelmente, é verdade. Não conseguimos ainda acabar com o problema da fome. Ainda temos gente a passar fome, mas temos também que reconhecer que houve uma diminuição significativa do problema da fome. Se calhar agora temos que começar a pensar em educar essas pessoas. Porque se as pessoas forem educadas, até a própria educação vai combater a fome. Porque vai dar acesso das pessoas aos direitos. Não é? Me diz a professora Maria Garcia, a maioria de nós está destituída dos direitos. Para voltarmos a exercer os nossos direitos, precisamos de educação. E para isso, essa educação, educação para a cidadania, que os movimentos sociais fazem, eu acho fundamental, não é? Olharmos para eles e dizer assim, olha, senhores, você tem direito a isso, aquilo, aquilo, mas comece antes de mais nada pela educação. Aprenda a ler corretamente, a escrever corretamente, mas depois aprender a pensar corretamente, né? A exteriorizar o pensamento com correção. É um trabalho ainda muito, mas muito longo pela frente. Eu quero convidar o autoridade a apoiar, quando possível, a um grupo de jovens universitários da Faculdade de Direito, maioritariamente, que criou uma associação que chama Movimento de Apoio Jurídico às Comunidades. E a ideia deles é dar essa assistência jurídica às comunidades, não como um exercício ainda da advocacia, porque não são apenas estudantes, mas como auxiliares a prestar informação, a indicar as pessoas onde é que podem ir, caso tenha problema, e a dirigir as instituições que são responsáveis por aqueles problemas. Então, eles estão a procurar também pessoas que abracem a causa e podem ajudar. Eu acho até que pode. Sim. Assim, infelizmente eu tenho uma agenda muito apertada, mas pronto, sempre podemos disponibilizar. Acho que são pequenos gestos como esses que podem efetivamente fazer a diferença. Eu tenho um exemplo que acho que pode. Não é nenhuma inconfidência a partilhar. Eu tenho um grupo que eu mesmo criei com alunos, ex-alunos, amigos, enfim, jovens, que é um grupo de leitura. Reunimos, por acaso estamos parados agora por causa das minhas idas e vindas a Portugal. Esse ano fiquei mais tempo em Portugal do que cá. E então o grupo consiste em que gente jovem, sentamos todos à volta de uma mesa. Não sei se o Hélio já esteve nesse. Não cheguei a estar. Ok. Mas é assim, então nós sentámos-nos para ler. Porque eu entendo que um dos maiores déficits da nossa população é o déficit de leitura. Eu disse isso há dias ao Jornal da Angola. Por exemplo, se não formos para. Eu não sei se a senhora é de que nacionalidade é? Espanhola. Então serve aqui, eu ia falar mesmo Espanha. Se nós formos para a Espanha e perguntamos assim, qualquer indivíduo, se eu quiser aferir se o indivíduo chegou ao ensino médio, ou passou do ensino médio, eu pergunto assim, conhece Miguel de Cervantes? Se ele me disser que sim, eu já tenho uma noção de que é um indivíduo razoavelmente letrado. Não é? Portanto, tem que conhecer Miguel de Cervantes. Não gosto, estou a falar mal. Não sei se no sistema angolano se fala muito do Quijote e do Cervantes. Não. Mas lá em Espanha, Espanha obviamente... é obrigatório. Ninguém passa pela escola sem ler Don Quixote. Na escola, aliás, fala-se pouco. No liceu é que... Tá bem. O liceu é o equivalente aqui ao nosso ensino médio. Porque Quixote, digamos que não é um livro infantil, sim, não é? Sim, sim, sim, sim. É um livro, pronto, mas dá para perceber que todo mundo passa por ali. Ora, eu diria, por exemplo, se nós formos aos anglo-saxônicos, ninguém chega à universidade sem ter lido Shakespeare. Sim. Não é? Se nós formos, por exemplo, para Portugal, ninguém chega à universidade sem conhecer Camões. Se formos para o Brasil, Machado de Assis, todo mundo que passa pelo ensino médio leu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem que ler uma obra, mas estamos a falar de uma obra, não é ler um trechinho, uma obra. E eu pergunto assim, aqui em Angola, qual é o livro que eu posso dizer que é uniforme, que todo angolano... De nível médio, leu. Não. O pior é que não. Nós temos até na universidade gente que nunca leu um poema da Agostinho Neto. Isso é grave. Então nós temos assim, mas eu li As Aventuras de Ngunga. Leu As Aventuras de Ngunga, aquele texto que vinha no livro da quarta classe. Não leu o livro As Aventuras de Ngunga. Ou seja, nós não lemos livros, lemos extratos. É primeiro o seu requisito, não é? Tem que existir. Existe literatura angolana, não? Não, existe a cadeira de literatura instituída pela reforma, mas não está funcional de todo. Pois. Devido à falta de pessoas especializadas. Esse é outro problema. E também o problema da falta de cultura literária é o preço dos livros. Eu próprio tenho, posso dizer, sou estudante de relações internacionais. Claro, não estou ligado às minhas necessidades de saber, disciplina direito, sociologia, história e economia. Eu tenho condições, meus pais têm condições de como eu ter livro, porque eu tenho uma porrada de livros até em casa, né? Um Carpolani, A Grande Transformação, um John Morrow, Estado de Pensamento Político Ocidental. Mas agora, os que não têm, também a política de fomento do livro. Quer dizer, a pessoa vai preferir comprar entre comprar um livro de Estado de Pensamento Político Ocidental do Freitas do Amaral ou um livro de Direito de Interação Pública de Jorge Bacelar Gouveia. Vai preferir gastar na festa. Infelizmente, essa cultura. O que passa mais na mídia é mais publicitação de festa, alcoolismo e coisas erradas. Mas agora, um programa sobre literatura, problemas científicos, dirigidos à juventude. Sim. É, não, é assim, eu concordo em parte, não é? Porque eu tenho muitas dificuldades em editar. E eu escrevo razoavelmente muito, não é? Comparado com a maioria, no nível dos angolanos do meu nível, não é? Eu tenho, nesse momento, devo ter aí uns 4 ou 5 livros por editar. Não é bem assim. Todos nós garimpamos, nós temos um problema que eu acho que é indisciplina. Somos indisciplinados. E isso é que nos prejudica muito. Porque eu vejo, por exemplo, na Europa, um professor universitário é só professor universitário. Mas se nós formos para o Brasil, um professor universitário é advogado, é juiz, eles fazem mil coisas e ainda assim escrevem muito. Então, eu quando atentei para esse facto, eu disse, problema não é... É uma questão também de cultura. É de cultura. Leitura, é de cultura. Muito isso. É de cultura. Eu, por exemplo, você anda num táxi aqui, você não consegue ler alguma coisa, andas num autocarro, num comboio, se você vai para o país dos outros, você até sente o silêncio, em vez de alguns velhos, olharem sempre alguém, aí com um livro, mas você aqui não consegue fazer isso, é difícil. É, mas porque você aqui a ouvir a Maia Azuda e ler é muito complicado. Não conheço a Maia Azuda, não. Eu também não conheço, ouvi falar. Mas canto umas músicas. Só para concluir esse raciocínio. Acho que é verdade que precisamos incentivar as pessoas a ler. Mas esse incentivo, que antes era dado pelas famílias, voltamos à questão, a escola tem que fazer. É assim, aula de literatura tem que ser, por exemplo, vamos ler um livro por mês. Não é ler aqueles extratos de... Não, temos que ler um livro. Então eu tenho feito, com um grupo de jovens, eu tinha pensado inicialmente em fazer 12 pessoas só para ficar mais produtivo, mas acabei por abrir para mais gente, porque depois as pessoas começaram a querer mais e eu não tive como parar. Que eu acho que são pequenos gestos como esse que podem efetivamente ajudar. O que é que nós fazemos? Sentamos-nos a uma mesa, à volta de uma mesa, e a leitura é feita. Eu leio um parágrafo, quem vem logo a seguir lê outro parágrafo, e vamos lendo até terminar a obra. E andamos aí, estamos desde 2012, e já lemos, assim, lemos os 11 clássicos da literatura angolana, que é barato, comparativamente o nosso custo de vida, não é caro um livro que custa 500 kwanzas, não é caro. Lemos os 11 clássicos da literatura angolana, lemos toda a obra de Dostoiévski, lemos Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, lemos mais o quê? Já lemos Machado de Assis, lemos Memórias Póstumas de Brás Cubas, já lemos Gabriel García Márquez, quem mais? Lemos Arquipélago Goulart de Soskaensky, lemos o Dom Quixote. Assim, eu vou percebendo livros que eles tinham obrigação. Ah, lemos George Orwell, A Revolução dos Bichos, lemos 1984, lemos o Iver Yalom, Quando Nietzsche Chorou, depois lemos também o Mentiras no Divã, enfim, mas estamos a ler romance, não é? E o que é que me chamou a atenção nesse grupo? Tem um rapaz que eu, por acaso, não me simpatizava muito com ele, confesso que não me simpatizava muito com ele, mas não me simpatizava, não é pela pessoa, é pela maneira rude do indivíduo. Era um indivíduo, aquele indivíduo bronco mesmo, que expressa-se mal, diz palavrões e enfim, bom. Mas ele insistia que queria fazer parte do grupo de leitura. E o nosso grupo chama-se Literatura e Música. Então, assim, eu costumo dizer que temos uma régua, que é sempre um jazz de fundo, e ninguém pode falar mais alto que a música. Então, pusemos a música num nível, é sempre jazz ou bossa nova. E depois, por insistência do Hernani, que é uma pessoa também do grupo, insistiu, não, mestre, vamos lá, leva, lê, deixa só. Pronto, ok, vai, um sábado, chama lá o camarada, entrou, e ele ficou completamente, na altura estávamos a ler, Memórias de Minhas Putas Tristes, de Gabriel García Márquez. E o primeiro título já chamou muita atenção, achou que era um fenômeno e tal. E depois foi percebendo que não tinha nada a ver, o título era mais comercial do que literário. E ele ficou muito assustado, nunca tinha estado num ambiente daquele. E depois, no fim, eu... Pronto, fui lá falar com ele, então o que é que achou? Ele disse assim, então, como é que se chama essa música que estava a tocar aqui? Se chama-se jazz? Eu disse, nunca ouvi. Nem sabia sequer que existia um estilo musical que se chama jazz, não é? Não sabia. É o indivíduo. Mas depois, com o andar do tempo, fui conhecendo o indivíduo, não é? Que... E ele contou-me um facto que me chamou a atenção. Ele nasceu e cresceu no Sambizanga. E dos amigos dele de infância, todos os amigos, todos que nasceram e cresceram com ele, ele é o único vivo. Quer dizer, vivo não, sobrevivo, não é? Todos, não, tinha mais uns dois ou três que ele me disse que eram presos e os outros morreram. Mas morreram assim, mortos pela polícia, pelo não sei quem, enfim. Ou seja, ele cresceu num ambiente absolutamente propenso àquilo, não é? E aí eu passei a entendê-lo e passei a dar uma atenção muito especial. Hoje, é assim, eu costumo dizer que é a maior, o maior grau de desenvolvimento humano que eu conheço na minha vida é esse rapaz. Eu se calhar um dia podia pedir que vocês o convidassem para ele falar da experiência dele. É assim, é incrível. Há dias, ele veio ter comigo no escritório e ele me chama de mestre, como todos eles, mestre, tenho uma coisa aqui para... Ele trouxe-me 8 gigas de música, de bossa nova, só bossa nova. Porque ele já não ouve outro estilo musical. É assim, é impressionante. O rapaz está a ler um livro por semana. É assim, até vem-me lágrimas aos olhos de ver a evolução. A evolução, de, quer dizer, assim, dá para perceber que temos solução. É preciso arregaçarmos as mangas e trabalhar, mas temos solução. Assim, estava um indivíduo que nasceu e cresceu naquele meio, ele está a ler um livro por semana. Há dias ele veio pedir-me... ele está a ler Peter Habermas. Espera aí. Ele leu Hannah Arendt, tipo, um indivíduo que... Lá no bairro dele é impensável as pessoas acharem que existe uma pessoa que se chama Hannah Arendt, não é? Ele já está a ler. E é um indivíduo que praticamente é assim. Quando ele começou conosco, ele só soletrava. E os outros do grupo até dizem, ah, mestre, mas pula o... Diz, não, vamos ter paciência, ele vai aprender. E pronto. Hoje é assim. Ainda tem algumas falhas, né? Por lapidar e tal, ainda vai engolindo o S, que é muito comum entre nós, né? As casas, as pessoas, tá? Mas, assim, foi uma evolução. Desde ali, os próprios professores, entrou para a faculdade de Direito, né? Os próprios professores dele dizem assim, tipo, o que aconteceu contigo? Mudou a maneira de se vestir, mudou a maneira de falar, enfim, né? Então, é para percebermos que pequenos gestos como esse, desses rapazes que fazem, dá efetivamente para construirmos um país melhor. Eu, inclusive, já faço isto, já desde algum tempo. Por exemplo, tenho amigos em diversas instituições, desde a Lusíada até a Metodista. Há um seu antigo aluno, foi no Metodista, no primeiro ano de Direito de 2014, cheguei de dar-lhe 2 livros, um no Natal, do presente de Natal, foi o História do Pensamento Político Ocidental, John Morrow, e o outro, a História da Teoria Geral do Direito Ocidental, do Kelly, o antigo Ministro das Relações Exteriores da Irlanda, sobre Direito Constitucional e Direito Humano. É um bons livros que eu achei que... Pô, mas ele o problema é depois vermos se as pessoas estão mesmo a ler. Acho ele vai ler. Desculpem, para a melhor gestão do nosso tempo, acho que temos que... vamos dar mais 2 intervenções, já passaram. Vamos dar só 2 intervenções ao Pedro e o Ilustre aqui, por favor. Tinha uma questão já a terminar, não é? Não. Ok, por favor, Ilustre, tem a palavra. Pedro, agora se um instante, por favor. Muito obrigado pela intervenção que está a ser concedida. Primeiro queria parabenizar o doutor pela forma eloquente, como nos levou à reflexão sobre temas que mexem com a nossa vida. Eu particularmente venho da província do Quando-Kubango, trabalho com a organização não governamental Tuli Nyungeno. Tuli Nyungeno. Quer dizer o quê? Quer dizer vamos nos comportar, na língua nativa, Ngangela. assim. E o que é que se passa? Dentro desta abordagem que o doutor esteve a fazer, eu também pude refletir. Creio, já tive a oportunidade de conhecer o doutor pela comunicação social, especificamente através de um debate que fez na província de Benguela. Ah, ok. Sim, pela Omunga. Sim. E realmente são ideias muito inovadoras. E também, com isso, conseguiu despertar-me algumas respostas. Por exemplo, Baruch Spinoza diz mais ou menos em latim que curavi humans actiones, non hider, non luge, nec detestare, sed intelligere. Ou seja, interessam-me os atos humanos não para rir-me deles, nem sequer para detestá-los, mas simplesmente para compreendê-los. E com isso, queria mais ou menos dizer, faz-me lembrar o professor de Direito da Universidade, da Harvard University, o Dr. Mangabeira Unga, até por sinal, professor de Barack Obama. Costuma recomendar sempre ao ele, para ler Mangabeira Unga. E ele então também diz que hoje, desde a época do piano, especificamente do direito romano, a característica dos juristas é criar instituições, institutos. E os tempos mudam e com eles as suas questões. Nesse preciso momento, os juristas que estamos a ter já não são mais típicos de criar instituições e institutos. E tanto mais aqui, especificamente no nosso contexto, não só de Angola, mas a África no geral, e a Europa, por sinal, e a América. Enquanto nós, africanos, estamos a nos preocupar com questões ainda de paz e segurança, os outros continentes já se preocupam com questões de comércio e cooperação. Uhum. E com isso me faz levar à tona que dentro do associativismo cívico e o político, e nós que trabalhamos com ONG, se especificamente a participação incide-se mais em ativismo político ou então ativismo cívico. E com isso queria mais ou menos, e também por experiência, adulta elucidação do doutor, no sentido de mais ou menos como é que encara a essência do jurista, se é o técnico legalista ou então o filósofo jurista. E uma outra questão que eu queria também levantar é sobre a questão da educação. Nós que trabalhamos principalmente com essas organizações, eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar no projeto de luta contra a malária, uma cooperação entre Angola e Cuba. E estivemos no município do Cuxi. Só para dar um exemplo, de Minongue até o município do Cuxi, onde trabalhamos, que é o município mais próximo, são 93 quilômetros. E antes, em 2010, era de terra batida. Era tudo terra batida. E o município mais distante é o município de Rivungo, que são 1050 quilômetros. Distância de Luanda para o povo cuando cubano. E nós estamos especificamente na aldeia de Tilandangombe, que é uma comuna que faz parte da comuna do Cuxi, que são 65 quilômetros. E fizemos tudo isso via areal. E o que é que se passa? É que boa parte dos quadros que residem, e nós trabalhamos também especialmente na periferia e no interior, são quadros de nível médio. E conta-se aos dedos quadros de nível superior. No entanto, já temos, graças a Deus, as nossas universidades, nossos institutos, também de fora estamos recebendo lufadas de novos técnicos, que já é possível, por exemplo, também, conforme dizia René Pellissier, que praticamente por isso que há uma descontinuidade entre a colonização portuguesa e a colonização europeia. Ele enfatiza que os europeus, especificamente nas suas colônias, nunca encararam como casa para viver, mas simplesmente como local para apenas explorar e regressarem para Lisboa, poderem viver, mas os ingleses, pelo contrário, sempre encararam as suas colônias como locais para viver e por isso que deixaram as suas colônias do jeito que deixaram, porque sempre amaram e desejaram como casa. E nós, especificamente no interior, temos notado que Luanda, quem está aqui em Luanda, vê-se mesmo que tem uma superioridade de riqueza, porque tem muitos meios de informação, comparadamente com as outras províncias, tem algumas instituições que tem, mas assim, não tem. Isso os torna culturalmente um pouco mais ricos. Então, hoje, as informações que uma criança de 5 anos detém faz inveja até ao grande sábio da antiguidade, Sócrates. E hoje começamos a nos perguntar se inteligência é mais decorar muitas informações ou então inteligência é mais ou menos aplicar ideias a problemas concretos. Eu também gostaria que o doutor mais ou menos enfatizar se realmente aprender para nós significaria em fazer com que as pessoas leiam pensamento ou então decorar situações. Porque, por exemplo, lá nós temos a oportunidade de trabalhar com alguns professores que ele está ensinando o próprio estudante. O elefante come capim. Todo mundo, o elefante come capim. Lepete, um elefante. Lepete, irmão. O elefante. Mas é o quadro que tem. Tem a oitava classe. E é o grão-mestre da casa. Os nossos quadros aqui estão em Luanda. E se calhar podemos dizer que seriam os quadros que nós estamos a criar, que estamos a receber nós como angolanos, se calhar, conforme dizia Lyotard, estamos a usar o saber, não para sabermos mais, mas para dominarmos. Se calhar estamos até à tirania do conhecimento. Então, mais ou menos, é. Doutor, desculpe, pode reter as duas questões que ele colocou enquanto o Pedro vai colocar a terceira? Sim, para melhor gerir. Pedro, por favor. Infelizmente, temos pouco tempo, né? Também, como as outras pessoas, gostava de agradecer ao doutor por vir. Realmente, na minha opinião, Angola tem uns problemas de percepção daquilo que é lei e daquilo que é responsabilidade social, não é? Eu sinto isso. Sinto isso na forma como as pessoas, ou no medo que as pessoas têm em abordar um problema social que não tem nada a ver com política, mas simplesmente social. E na forma como, por exemplo, os pais abordam os seus filhos quando estão a fazer uma análise social, não é? Eu queria perguntar, tinha muitas perguntas, mas vou fazer apenas uma. O doutor acha que a falta de participação social é uma estratégia de governação ou é uma coisa que pensa-se não ser importante agora? Porque eu penso que, na minha opinião, falta ainda alguma educação para as responsabilizações sociais. Isso é um problema, é uma estratégia de governação, é alguma coisa que não se percebe. Não sei se todos deverão estar lembrados do município. Valdemar Bastos, este menino não fala política. Por acaso está com uma roupagem nova, feita com a Orquestra Sinfônica de Londres, muito boa, muito bonita. Eu sou dessa geração que nasceu já ouvindo o Chemenino não fala política. Isso, obviamente, afasta as pessoas. Eu escrevi na semana passada um post no Facebook, que eu agora. Que o Facebook é uma espécie de muro das lamentações, não? Tem que se lamentar, é só ir ao Facebook. E por acaso eu tenho um blog, que comecei a perceber que eu sou mais lido no Facebook que no blog. Então passei a escrever, quer dizer, vou passar a escrever mais no Facebook do que no blog, porque as pessoas leem mais no Facebook. É uma coisa que eu percebi só agora. E eu dizia assim, eu escrevi um artigozinho que diz, já sinto o cheiro de 2017 no bar. Porque tudo que nós estamos a viver hoje, no campo político, é a preparação de 2017. 2016 será um ano que vai passar assim reto, sem ser percebido. Tudo o que nós estamos a viver, os movimentos sociais, políticos, movimentações para aqui, os partidos, golpe de Estado, tudo, tá, é tudo a pensar em 2017. E eu digo assim, em 2017 será um ano sui generis. Teremos um pleito eleitoral único na nossa história, por alguns motivos. O primeiro dos quais é, será obviamente o segundo pleito no atual figurino constitucional, de cabeça de lista e blá blá blá blá. Vamos testar a fiabilidade do sistema. O segundo elemento, que eu acho que é muito mais importante, é que, tendo em conta os dados das Nações Unidas, nós teremos mais de 60% do eleitorado terá nascido entre 1992 e 1999. Okay? São indivíduos que não ouviram o Chemenino não fala política. São indivíduos que não conhecem o 27 de maio, okay? São indivíduos que nasceram em 92, obviamente não viram os conflitos de 92, okay? E são indivíduos que não conhecem Savimbi. Okay? Quando Savimbi morreu, na melhor das hipóteses, o sujeito tinha 10 anos. Então é assim. São pessoas que o discurso dos ganhos da paz não lhes diz nada. O da guerra, muito menos. Não é? Mas isso agrava, por exemplo, assim, se uma pessoa vem ter comigo e diz assim, em 1977, o 27 de maio aconteceu isso, isso, isso, eu não estava aqui. Tipo, isso, 27 de maio nunca me disse nada a mim. E olha aqui, eu até tenho uma consciência política razoavelmente boa, não é? Mas nunca me disse nada, o 27 de maio nunca me disse nada. Na minha família, conta-se, os mais velhos contam, perderam um, meu pai perdeu um, aqui no nosso parentesco, um primo com um irmão, que era o melhor amigo dele e tal, que era, naquela altura era comandante, que é a patente equivalente hoje a general, não é? Pronto, não tenho essa lembrança. E não tendo essa lembrança, o 27 de maio não me diz nada. O Xemeninho não fala política, me diz pouco. Mas o 92 já me diz alguma coisa. Eu já tinha alguma idade. Agora, agrava-se a esse facto, o facto de, primeiro, essa geração que comporá a maioria dos eleitores, não dialoga com a geração que está atualmente na liderança, todos os partidos. Todos os partidos são liderados por indivíduos de 70 anos em diante. Okay? Ou seja, a geração de 60% dos eleitorados é uma geração que é neta da geração que está no poder. Não há diálogo entre netos e avós. Pelo menos públicos que se conheçam não existem. Segundo, essa geração vai aqui de encontro com como é que os nomes? Júnior Domingos. O que o nosso amigo Júnior Domingos colocou aqui. Que a questão não decora. Ela, como é que eu diria? Manipula informações. Mexe com a informação. Que ela não precisa saber um mais um na tabuada. Não é preciso mais. Antigamente, a memória, a boa memória era sinônimo de inteligência. O inteligente era aquele que tinha boa capacidade de decorar. Ok? Então é assim, hoje você não precisa decorar nada. E os alunos me dizem assim, a pessoa não decora a Constituição. Não preciso, eu tenho a Constituição aqui. Quando eu precisar, abro e leio. Hoje eu tenho, posso receber num clique, 120 gigas de informação. Portanto, decorar já não me serve. O que me serve sim é a capacidade de trabalhar essa informação. E os partidos em Angola, infelizmente, pelo menos até prova em contrário, não estão a saber dialogar com essa geração. E isso vai se refletir nas eleições do próximo ano, de 2017. Ou eles começam a dialogar com essa geração, ou então a abstenção será o principal adversário dos partidos. Porque os miúdos, para irem votar, vão ter que ser convencidos. Não é como nós, que vamos arrebanhados porque passamos pela OPA. Eles não têm nenhum vínculo emocional com os partidos. Então eles vão ter que ser no convencimento, como é a geração de há 20, 30 anos na Europa. Nós vamos começar agora. Então os partidos vão ter que mandar no Facebook posts, vão ter que mandar no Instagram, vão ter que mandar no WhatsApp, tudo isso. Só que com um agravante. Vão receber respostas. Está vendo? Antigamente, era sentar à frente da televisão e ver o programa do... Agora vai começar da FNLA. Blá, blá, blá, blá. Agora é da Unida. Blá, blá, blá. Era assim. Hoje isso... No, até para a sua geração, isso não diz nada. Ninguém mais vai sentar para ver. Você vai dialogar com os partidos pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. O partido vai te dizer, nós vamos construir 1 milhão de casas. Você vai, não vai calar, vai responder, vai perguntar. Como é que vocês estão a pensar em fazer isso? Em 2008, foi só dizer 1 milhão de casas. Epa! Aplaudimos. Ninguém questionou como é que se faria isso. Mas daqui para frente, o partido vai receber a resposta na hora. Isso faz-me lembrar, vem aqui de encontro ao caso, várias questões que algumas já não me lembro, mas vou tentar. Que é assim, é, Maquiavel dizia que o homem é um animal político. Não é? É, não gosto muito dessa expressão, aliás, costumo arrebatê-la quando escrevi há tempos um trabalho sobre a dignidade da pessoa humana, que espero ser editado, é, em que eu digo isso. Os gregos antigos não conheciam a pessoa, para eles a pessoa era animal. São os romanos que ensinaram aos gregos a expressão persona. Não é? Portanto, no, antes os gregos, o homem e o animal eram a mesma coisa. O cidadão era aquele que tinha direitos especiais e tal, o resto era tudo animal, valia o que vale uma vaca, um cavalo. Mas é, isso para dizer o quê? Que todos os nossos atos são políticos. Eu estive a assistir o debate livre que falou sobre... Lá também passa o debate livre, não? Sim, não, tem. Estava assistindo o debate livre que falou da questão dos movimentos sociais, não sei o quê. E havia discussão entre o Dr. Otávio Serra Vandone e o Dr. António Ventura, eu acho. É, eu acho que sim. É, a falarem sobre as associações podiam ou não podiam ter atividade política. E eu digo assim, isso aí é o que os franceses chamariam de fait divers, não é? É, discutir sobre o sexo dos anjos, não se lê, não chega a lado nenhum. Não é? As associações, toda a atividade das associações é política. O que nós estamos a fazer aqui é política. É a política partidária. Exatamente. Agora, temos que diferenciar, não é? É política partidária. É assim, toda e qualquer ação que vai gerar uma evolução social é política. Então, as associações podem fazer política, podem e devem. Né? Agora, não podem fazer política partidária, não podem estar filiadas a partidos, não podem fazer propaganda de partidos. Embora não seja isso que nós vemos também, né? Mas tudo bem. Mas a verdade é essa. Toda a nossa ação é ação política. Portanto, vocês, o que vocês fazem, essa ação cívica é uma ação política. Tá? Agora, é a questão eu acho, tenho defendido isso, que nosso país está a viver um problema que é uma doença crônica, aguda, que se não for tratada vai nos matar, que é uma doença que se chama doutorite. A doutorite é uma doença de todos quererem ser doutores. Parece mundial. Não, não, nós aqui estamos piores. A Grécia e a Espanha também têm esse problema. Desculpa. Ainda não sei o que dizer. Mas tem esse problema. Recentemente a Angela Merkel disse que a Espanha tinha mais, tinha doutores a mais. A universidade. É. Quererem ir à universidade toda a gente. Exatamente. Vê só. A Alemanha é a maior economia da União Europeia. Né? Proporcionalmente, a Alemanha tem menos licenciados que a Grécia. O que prova que não são os licenciados que fazem um país. Okay? Então temos que ter esse cuidado. Essa corrida massiva às universidades. Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas me criticam por isso, mas eu também, como não sou... não tem problemas com a crítica ou isso, tá? Eu digo assim, a universidade não é para as massas populares. A universidade é para as elites. Atenção, quando eu digo elites, não quero falar de elites econômicas, estou a falar de elites pensantes. O indivíduo, quando vai para a universidade, é um indivíduo que tem por excelência a potência para o pensamento. É um indivíduo que vai se dedicar a pensar, a formular. Agora, o indivíduo que não gosta de pensar, que prefere fazer, não precisa ir à universidade. Ele vai a uma escola técnica de nível médio até intermédio, entre a universidade e o técnico e o médio, e faz um curso de carpintaria, de mecânica, de enfim, não precisa. Um engenheiro mecânico não é para apertar parafusos. Isso é trabalho do técnico mecânico. O engenheiro mecânico é para formular ideias sobre o sistema mecânico. Agora, eu disse isso ao jornal O Sol uma vez, dessa entrevista. Com os recursos humanos que nós temos hoje no país, seria um exagero termos quatro universidades. Quatro. para termos alta qualidade, temos que ter no máximo 4 universidades. Nós temos só em Luanda 27 universidades, entre universidades e institutos superiores. Aí eu pergunto, quem é que dá aulas nessas universidades? O que é que se espera das pessoas que estão a sair dessas universidades? Uma coisa só, um título. Então ele infla o ego e diz, eu sou doutor. Sim, mas seu doutor, sabes fazer o quê? Ou seja, ele basta-se no facto de ser doutor. Não? Mas assim, o não, como é salário. Não, eu subscrevo. Sim. Eu subscrevo o que o doutor disse. Eu outro dia disse, tem um amigo que é secretário de Estado, não vou dizer qual é o ministério, estávamos a discutir sobre isso. Eu digo assim, o Estado tem que parar, e já disse isso até no debate livre. Foi um grande erro que o governo fez quando cometeu, um dos vários erros que comete, mas esse é um dos maiores, quando aliou a ascensão na função pública aos títulos. As pessoas querem ser doutor para ganhar mais e não para fazer coisas. Não é? Voltando aos slogans, empreendedores estão a pensar no dinheiro que o banco vai dar para comprar um range. Quando empreender é fazer coisas. Não é? Um indivíduo que cria uma boutique, eu vejo, a TPA tem um programa que passa sobre. O indivíduo que cria uma boutique vai comprar cabelo no Brasil e vem vender aqui, é empreendedor do quê? Criou o quê? Empreender é criar. Não é? Portanto, nós estamos. Isso é um problema muito sério. Se nós temos esse problema aqui em Luanda, da qualidade do corpo docente, imagina como é que está no interior. Eu vou, dou aulas na Universidade de 11 de Novembro, em Cabinda. E assim, eu, a primeira vez que fui, achei assim um absurdo, que eu entro para a sala de aula, tinha gente sentada no chão, uns de pé, eu disse ao decano, o professor Jean Couvô, disse, não dá, não tem condições de dar aulas nessa sala assim. Não, professor, vamos pôr no anfiteatro. Fomos todos para o anfiteatro. Mesmo assim, o anfiteatro encheu, gente de pé e uns do lado de fora. Na outra semana, na outra vez que eu fui, já eles tinham posto uns projetores do lado de fora para aqueles que não entraram no anfiteatro. Eu pergunto, espera aí, esses estudos universitários brotam de onde? Será que aqui a Floresta do Maiombe está para reproduzir universitários? Eu disse, mas espera aí, por que toda a gente quer... É assim, não é que eu seja um brilhante professor, é que a qualidade dos outros que dão a cadeira que eu estou a dar é tão baixa, não é? Como diz o ditado, na terra do cego, quem tem um olho, não é? Então eu passei a ser uma espécie de um messias, mas não porque eu seja bom, é porque os outros que estão lá são tão ruins que eu passei a ser bom. Mas é que falar isso no relatório dele, eu tenho acesso, que a qualidade dos quadros lá é muito questionável. Mas eu estou a falar de Cabinda, como posso falar de qualquer outra província. Nós não tínhamos, assim, nós tínhamos que começar com institutos médios, não é? Tínhamos que começar com um nível intermédio. Por exemplo, um indivíduo que fosse aprender agronomia a nível médio. Porque um indivíduo que vive no Quando-Cubango, não é? Quando-Cubango, é uma província potencialmente agrária. Então nós temos que dar condições às pessoas para aprender a exercer a agricultura com padrões modernos. Não é? Assim como, por exemplo, o indivíduo que... Eu digo sempre isso, em relação ao... E quando houve um tempo que eu trabalhei no governo provincial do Luanda, e nós estávamos a desalojar as pessoas na ilha, a mandar para o Zango. E eu tinha sugerido, eu disse assim à minha chefe, mas por que não mandamos para o Panguila? Ali tem mar, eles são pescadores, vão continuar. Disse, não, lá no Zango tem pavilhão de artes e ofícios. Aí eu pergunto assim, esse indivíduo, o pai era pescador, o avô, bisavô, toda a família deles era pescador. Aí eu pergunto, por acaso alguém foi perguntar ao cidadão se ele quer ser agora carpinteiro? Não é? Política pública é isso, é satisfazer as necessidades do cidadão. Não é? Ninguém perguntou ao indivíduo lá no, no, no, no, Aliás, se ele quisesse ser carpinteiro e não pescador, ele próprio ia procurar artes ofícios, não esperava que o Estado lhe obrigasse. Então, assim, agora diz, ah, no Zango a criminalidade é muito alta. É óbvio que é muito alta. Você pôs lá gente e não deu emprego. Então, é assim, temos que repensar a universidade. Agora, temos que ter um outro... Tocou aqui num ponto que me lembrei agora. Frantz Fanon... naquela brilhantíssima obra Peles Negras, Mentes Brancas, não? Ele diz assim que o colonizado sofre de uma síndrome do colonizado. Ele chama isso de doença, síndrome do colonizado, que é repetir aquilo pelo qual se rebelou. Aquilo que nós brigamos contra o colono é o que nós estamos a fazer agora entre nós. Ou seja, saímos de colonizados para colonizadores, só que agora estamos a nos autocolonizar, diz Frantz Fanon. Então nós temos um problema aqui muito sério no nosso país, que é pensar, e os anglo-saxônicos por acaso não têm esse problema, esse é nosso, dos aspas, lusófonos, é pensar que ser culto é falar como falam os portugueses. Então eu puxo assim um sotaque, olá, gostar, não é? Mas não me preocupo com a correção do raciocínio que eu estou a fazer, basta falar. Eu escrevi um outro dia uma crônica, depois pode ver no meu blog, que é esteveshilario.wordpress.com, em que eu digo assim, se os maias não falhassem, não é? É o título da crônica. Digo, qual é aquela coisa do fim do mundo dos maias, não sei o que é. Nós somos um povo que faz um culto à mediocridade, não é? Então eu não preciso falar bem, preciso falar bonito, não é? O meu sotaque, eu não sou português, eu sou angolano. Eu não posso querer que o Júnior tenha um sotaque parecido com o meu. Isso é retirar-lhe a identidade, não é? Porque o teu sotaque tem que identificar a região de onde vem. Isso não te faz nem mais nem menos cidadão do que aquele que fala com português. Não é? Então, assim, quando nós temos lá eu cito sempre o exemplo do Fulupinga lá no Vitor. Era um indivíduo que tinha um sotaque que não era português, mas tinha raciocínios absolutamente interessantes. Não é? Então, quando eu olho para o outro, por exemplo, um que diz alafante, isso resulta de quê? Da língua nacional que ele fala. Não é? Então, por exemplo, quando nós, por exemplo, vamos aqui, os que estão no reino do Bailundo, não é? Então eu digo assim, 10, e ele diz 10. É? Eu tenho que perceber, não é, que ele não é da minha nação. O velho slogan de um só povo, uma só nação, é política. Nós somos várias nações que constituem esse povo angolano. Mas nós só teremos sucesso se nós reconhecermos que não somos uma só nação e respeitarmos a nossa diversidade cultural. Então, assim, não pensei, não, é equivocado mesmo pensar que aquele professor que diz elefante seja menos qualificado do que o indivíduo que diz elefante aqui em Luanda. Eu tive um professor na faculdade, é um professor que no terceiro ano, já segundo ano, ele não expressava muito bem o português, arrastava, acho que tinha alguma influência da Zona Norte, e os alunos não lhe respeitavam muito, mas ele era um grande professor em termos de raciocínio lógico, de transmissão de conhecimento, e só passaram a respeitar quando nos apercebemos que afinal, o senhor até escreve artigos em revistas em Portugal e é professor lá. E depois, olha a final da aula com o português, ele fala assim. Mas é assim, os anglo-saxônicos, por exemplo, o indivíduo que tem sotaque do Zimbábue ou da Zâmbia, eles não estão muito preocupados com isso. Desde que ele fala corretamente o inglês, o resto é... Nós não. Nós, é aquela síndrome mesmo do colonizado. Então temos que E isso faz um pouco lembrar o que eu disse naquela... Você viu aquela minha palestra que está no Clube Kappa? Em que eu digo isso. Nós não podemos achar que nós aqui somos mais inteligentes que quem está no Quando Cubano. E que nós temos que decidir os destinos de quem está no Quando Cubano. É? Sob pena de cometermos muitos erros. Me lembra isso, estávamos a discutir aqui o novo mapa judicial. E o professor Raul Araújo, que preside a comissão, apresentou-nos o mapa das regiões dos tribunais de comarca na província do Quando Cubano. O juiz presidente do Tribunal Provincial do Quando Cubango tomou a palavra para dizer assim: doutor, este tribunal de comarca, com este município, que vão partilhar o mesmo tribunal, tem mais de 600 quilômetros de distância. E se nós estamos a falar de aproximar os tribunais da população, isso aqui não vai funcionar. E o doutor disse assim: ah, por acaso não dei conta, aqui pelo mapa parece uma distância muito curta. É preciso entendermos, não é? Temos que ir lá, temos que ir lá. Por isso é que eu defendo, por isso é que eu defendo muito as autarquias, porque as autarquias é a ideia de devolvermos lá, na base, o poder. As pessoas do Quando Cubano têm que ter a capacidade. Quem está no Dirico é que sabe quais são os problemas que existem no Dirico. Eu não posso decidir aqui, não, vamos construir um hospital no Dirico. Mas o povo do Dirico até está bem em termos de hospital, com posto médico, preferia uma escola. Não é? O povo do Dirico, em vez de um hospital, preferia ter uma estrada asfaltada. Não é? Em vez de nós pensarmos em levar lá uma grande empresa de produção de carne de vaca, eles preferiam mais um grande matador, que é o que vai para lá, que estou a ouvir falar, não é? Eles preferiam ter um trabalho de pesca artesanal, enfim, é preciso nós dizermos assim: povo, está aqui o poder, decidam como é que vocês... Agora nós aqui temos a ideia de que não, os iluminados estão aqui, não é? Nós que pensamos e eles... Os romanos diziam ubi societa, ubi iuris, não é? Onde há sociedade há direito. Então, antes mesmo dos europeus chegarem aqui, já havia sociedade e havia direito. Então, não vamos pensar que a panaceia dos nossos problemas está nessa lei que a Assembleia Nacional faz. Esta síndrome... Vamos terminar. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por partilhar connosco este momento. Acredito que, tal como eu e alguns meus colegas, refletimos muito em várias questões que foram aqui colocadas, que foram aqui abordadas. Despertou-nos em continuarmos a pesquisar, ler e tentar perceber determinadas realidades, não é? Que às vezes nos passam assim muito de forma subliminar e não percebemos determinadas questões de responsabilidade social e de participação e cidadania. Agradeço pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu tempo e por este momento. Agradeço a todos pela vossa presença. E para terminar, eu gostaria de fechar, dizer que os dois ilustres que nós temos aqui à frente, um deles é o ilustre Mistério da Fé e aqui o Júnior Domingos, que estão a fazer o lançamento desta obra literária intitulada Busca o Amor e Ciência. Está sendo comercializado no valor de 3 mil kwanzas. Quem estiver interessado, é um valor que apela ao amor ao próximo. Enfim, quem estiver interessado pode dirigir-se aqui na nossa livraria e terá acesso a esse livro. Muito obrigado pela atenção dispensada e até o próximo debate. Obrigado.